Paulo Ricarte. É isso aí, iniciamos mais uma jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN. A partir de agora, as emoções do futebol paraibano. A partir de agora, 13 e Perilima, confronto local, confronto aqui de Campina Grande, se enfrentam no estádio Amigão. A bola rola a partir das 8 horas da noite, com cobertura completa da equipe da CBN, na narração do Nilton Batista, os comentários do professor Leonardo Alves, nas reportagens Bruno Rafael e Marcos Siqueira. E claro, eu vou estar aqui participando com você, torcedor, dentro do Enquanto a Bola Não Rola. Manda sua mensagem 083-981-19-9700. 083-981-19-9700 é o canal de interação do torcedor com o Futebol Globo CBN. CBN João Pessoa, 101,7 FM, CBN Campina Grande, 103,5 FM. Juntos, vamos até as 11 horas da noite, com muito futebol, com muita informação, com muitos detalhes para você, torcedor, dessa sexta e importante rodada do Campeonato Paraibano, né? A sexta rodada que é justamente a penúltima da primeira fase, então, para o 13. Vale brigar pela... O G2 vale brigar pela classificação direta para as semifinais e para Perilima, nesse momento, vale a fuga do rebaixamento e ainda se colocar dentro de, quem sabe, uma possível classificação para a próxima fase, mas principalmente sair dessa incômoda última colocação, a Perilima, que ainda não ganhou de ninguém. A partir de agora, vamos juntos até as 23 horas, até as 11 horas da noite. Então, torcedor, participa com a gente. 083-981-19-9700. Participa, manda sua mensagem, manda sua confiança, torcedor do 13, torcedor do Campinense, torcedor do Botafogo. E vamos juntos transformar e fazer essa jornada esportiva. Nós vamos a um rápido giro comercial e já voltamos com o Futebol Globo CBN. Oferecimento Sicredi Evolução. Gente que coopera, cresce. Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. E Autopeças Barbosa. Tudo em lataria, faróis e para-brisas. Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. Armazém PB. Tire aquelas fotos com alta qualidade. É, o Moto G30 vem com 4 câmeras traseira e mais 128 GB de memória para você salvar todas elas. E tá só 10 de R$ 169,90. Compre também pelo Zap 83-3222-5000. Armazém PB é o Armazém Paraíba na internet. PB. Você tem vários motivos para ser mais um cliente Autopeças Barbosa. Somos a maior revendedora de faróis, lanternas, baterias, para-choques e para-brisas da Paraíba. Temos o maior estoque e variedade para carros nacional e importado. Temos os melhores preços e parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Para que ficar rodando por aí? Lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Rua Barão do Triunfo, Centro. Fone 3262-3673. Loja também em Campina Grande. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos, verdadeiramente, somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. Se um carro quer comprar, mas não sabe onde encontrar, ou se o negócio é vender, pra todo mundo ver é Bibi. Bibi.com.br. O maior estoque de veículos da Paraíba. Tem mais de 1000 ofertas, vai agora acessar. Quem anuncia, vende, quem procura, vai achar, é Bibi. Bibi.com.br. O maior estoque de veículos da Paraíba. Perto de você, acesse. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. 77, enquanto a bola não rola, eu chego trazendo informações do futebol paraibano, né? Então, chego trazendo detalhes, chego trazendo todos os detalhes dentro da nossa jornada esportiva. Então vamos juntos até às 11 horas da noite e vamos juntos até às 23 horas falando e trazendo o melhor do futebol para você, torcedor. Hoje a bola rola para 13 e Perilima. Amanhã a bola rola no período da tarde, né? Às 4 horas da tarde a bola rola para Nacional de Patos e Botafogo. Na quinta-feira, Atlético de Cajazeiras e Campinense. E também na quinta-feira, Atlético de Cajazeiras e Campinense, que vai ser às 3h30 da tarde, lá no Perpetão. E às 8 horas da noite tem São Paulo, Cristal e Souza no Almeidão, fechando aí essa sexta rodada do Campeonato Paraibano. Então vamos ao amigão. O torcedor quer saber detalhes, quer saber informações, quer saber a movimentação e o clima do jogo. E vamos começar a trazer, né, esses detalhes com a equipe do Futebol Globo CBN. Quem chega primeiro, sempre trazendo as informações do Galo, Marcos Siqueira. Marcos Siqueira, boa noite, Marcos. Boa noite, Apolo. Boa noite a você, amigo ligado no Futebol Globo CBN. Pois é, Apolo, Galo da Borborema, que já está presente no estádio Amigão. O pessoal chegou agora há pouco, já está no vestiário, fazendo o trabalho de aquecimento com o Renan Barros, a parte física, e daqui a pouco o time alvinegro estará indo para o gramado para o trabalho de aquecimento, de movimentação com bola. O técnico Marcelinho Paraíba, que tem alguns desfalques para esta partida, jogadores suspensos, jogadores entregues ao departamento médico, tem novidades para o time titular, e daqui a pouquinho a gente vai estar repercutindo muito mais a movimentação do Galo da Borborema para este jogo difícil contra a Águia de Campina Grande, Apolo. Beleza, tá aí os detalhes, tá aí as primeiras informações com o Marcos Siqueira, e quem também hoje tá novamente lá no Amigão, trazendo detalhes, trazendo as informações da Perilima, Bruno Rafael. Bruno Rafael, boa noite, Bruno. Boa noite, Apolo, muito boa noite para você e claro para todo mundo que se liga aqui no Futebol Globo CBN. Pois é, estamos aqui do lado da Águia, acompanhando tudo da Perilima. Perilima, que ainda não venceu no Campeonato Paraibano, está com a luz de alerta mais do que acesa, porque perdeu um confronto direto na última rodada em casa para o Atlético de Cajazeiras e, com isso, caiu para a zona do rebaixamento. E um detalhe, desde que a Perilima se remodelou, né, na nova gestão, a Perilima subiu e nunca caiu. Não é esse ano que quer fazer esse feito que nunca aconteceu. Porém, também tem outro tabu. A Perilima atual nunca perdeu para o 13 Futebol Clube e vem ostentando esse tabu hoje à noite aqui no estádio Amigão. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mais números, as prováveis escalações, os desfalques e tudo que envolve Perilima 13 e Perilima. E um feliz aniversário para você, meu caro Apolo Ricarte. Valeu, valeu, tá aí o estiloso Bruno Rafael. Valeu, Bruno, forte abraço para você. Ainda lá no Amigão, né? Fazendo esse primeiro giro de detalhes, fazendo esse primeiro giro de informações, vamos agora à cabine, né? Cabine central, cabine que fica justamente ali no meio do campo. Vamos trazer detalhes com o nosso comentarista, Leonardo Alves. Leonardo Alves, boa noite, expectativa para esse jogo, Léo. Boa noite, Apolo. Meus parabéns, antes de tudo, muita paz, muita saúde, muita felicidade, né? Saúde física e mental. Que Deus abençoe não só você, mas toda a sua família, né? Que seus passos sejam sempre iluminados, que você continue sendo essa pessoa alegre, cheia de luz, né? Que transmite muita paz para todos nós, um grande profissional e uma grande pessoa acima de tudo, Apolo. Digo a você que é um prazer trabalhar com você, é um prazer ter podido ser seu professor na universidade, né? Termos dividido a sala de aula, termos feito alguns projetos, né? E desde aquele tempo a gente já vislumbrava que você seria um grande profissional. Porque é como eu digo sempre aos meus alunos na universidade: a gente é jornalista a partir da faculdade. A gente não pode deixar para ser jornalista quando sair. E em relação a você eu posso dizer isso, né? Todos os frutos que você colhe hoje são resultados de todo o esforço que você fez na universidade, estudando à noite, ficando até tarde assistindo aula, um aluno comprometido. Então tenho muito orgulho de fazer parte, né, de profissionais que trabalham ao seu lado, Apolo. Valeu, Léo, forte abraço, viu? Obrigadão mesmo. E a expectativa em relação ao jogo de hoje, Apolo, é um jogo, vamos dizer assim, decisivo, né? Para não ser repetitivo, é um jogo decisivo para as duas equipes e muito mais para Perilima, Apolo. Porque o 13, mesmo, vamos dizer, que tropece, ainda se mantém ali com chances de classificação. Mas a Perilima, que surpreendeu a todos com a derrota para o Atlético de Cajazeiras, e o Atlético de Cajazeiras também surpreendeu com a vitória diante da Perilima, ficou numa situação bastante delicada, porque a Perilima tinha feito bom jogo contra o Botafogo, um bom jogo contra o Campinense, e eu dizia após aquele jogo do Campinense que aqueles 2 pontos, que aqueles 3 pontos fariam muita falta para o Campinense, como iriam fazer para a Perilima. E a gente está vendo isso hoje. Na penúltima rodada da primeira fase, a equipe da Perilima ocupando a última colocação, numa situação bastante delicada. O 13 precisa vencer porque, vencendo, fica ali lutando ainda pelas pontas, vamos dizer assim, terceiro, quarto lugar. Né? Se não vencer, dificilmente não conseguiria a classificação, mas ficaria numa posição um pouco distante, né, longe do que almeja os torcedores. Então, tenho certeza que teremos um jogo bastante aberto na noite de hoje. As duas equipes buscando o resultado desde o primeiro minuto. E é aquele jogo, né? Aquele jogo perigoso, porque ambas as equipes precisam vencer. E certamente o torcedor que vai acompanhar conosco aqui no Futebol Globo CBN, na transmissão do Jornal da Paraíba, certamente terá grandes emoções na noite de hoje, meu amigo. Isso mesmo, né? Grandes emoções, grandes detalhes nessa partida envolvendo 13 e Perilima. E quem vai contar todos os detalhes daqui a pouquinho, né? Vai comandar a jornada esportiva, vai comandar a narração sempre vibrante. Nilton Batista. Nilton Batista, boa noite, Nilton. Boa noite, Apolo. Boa noite para todos ligados aqui no Futebol Globo CBN. Sempre uma alegria estar aqui ao microfone CBN, CBN Campina Grande 103,5, CBN João Pessoa 101,7. Nesta noite de terça-feira, dia 18 de maio do ano de 2021, quando iremos levar ao microfone Globo CBN tudo de 13 e Perilima. Mas antes de qualquer coisa, quero também lhe parabenizar, lhe desejar boa sorte, felicidade, sucesso, realizações e que Deus ilumine sempre o seu caminho no seu dia a dia, dessa vida que é difícil, mas que temos que acreditar, temos que continuar nessa luta e, ao mesmo tempo, pedir força a Deus para que alcancemos nossos objetivos, Apolo. Então, que Deus ilumine a sua vida no dia a dia. Apolo, 13 Perilima, acho que o Leonardo já falou tudo. É um jogo complicado, é um jogo de dois times que chegam a esse momento do campeonato pressionados, precisando dos 3 pontos. O 13 para continuar na parte de cima da classificação, lutando aí pelas primeiras colocações, e a Perilima agora brigando para não ser rebaixada, brigando para não cair para a segunda divisão. Mas, Apolo Ricarte, hoje dia 18, hoje é dia internacional dos museus, dia da boa vontade e dia nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, todas as referências hoje das datas merecem o nosso elogio. Tanto o dia internacional dos museus, porque os museus representam onde está a nossa história, onde está a nossa memória, e temos que preservar e temos que conservá-los. E boa vontade é uma coisa que nós sempre devemos ter, e não má vontade, porque a má vontade, ela é próxima, muito próxima de uma coisa chamada ódio, e o ódio não alimenta nada, só alimenta a desavença. Mas essa, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, isso é de suma importância, porque é uma coisa em que nós precisamos combater. E se você que está nos ouvindo aí, se você conhece alguém que esteja abusando de uma criança, de um adolescente, denuncie ao Juizado da Infância e da Juventude para que esse tome as devidas providências e bote esse elemento na cadeia, porque quem abusa de criança, quem abusa de adolescente, não merece outra coisa senão cadeia, Apolo Ricarte. Isso mesmo, seu Nilton Batista, bem lembrado, né? Dias marcantes hoje, 18 de maio. Você falou dos museus, né? O Museu de Arte Popular da Paraíba, ali no Museu dos Três Pandeiros, no Açude Velho, está com uma exposição virtual, né? Tá um mapeamento lá na frente, nos espelhos do museu, tá bacana demais, tá muito bonito. Então quem tiver e quiser dar um pulo lá no Museu de Arte Popular da Paraíba, ali nas margens do Açude Velho, tá bonito demais. Um abraço para todo mundo da UEPB, o pessoal lá da Procult que está realizando esse trabalho. Vamos voltando à aula do gramado. Marcos Siqueira, o clima é de decisão também no Galo. Marcos, o Galo está mais tranquilo, o Galo já pensa na próxima fase, ainda pensa e acredita nesse G2, Marcos? Hoje a bola no Galo, nada de tranquilidade. O clima mesmo é de preocupação com a instabilidade que o time vem vivendo na temporada. A gente trazia dentro da programação do Bate-Bola Campina, né, que em 14 jogos, o 13 na temporada, o Galo não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas. Então, sempre nessa oscilação, sempre nessa montanha-russa entre vitória, empate ou derrotas. Então, o Galo da Borborema precisa, mais do que nunca, vencer hoje para dormir no G2, na segunda colocação, caso vença a Pere Lima, né? Ou a vitória mesmo já garante o Galo na segunda fase, nessa fase que vai à disputa para as semifinais, que primeiro e segundo desta fase estão garantidos diretamente nas semifinais. Então, uma vitória hoje já garante o Galo na próxima fase, né, para brigar pelas semifinais e, claro, dormir dentro do G2. Aí vai depender dos resultados, né, de Souza, de Campinense, para poder ficar numa posição mais confortável dentro da tabela, já que vai restar apenas a última rodada no próximo domingo, nada mais, nada menos do que um clássico dos maiorais. Então, precisa vencer hoje para chegar com moral, ganhar confiança. Esse time que vem sendo bastante criticado pela torcida 13ª, quem acompanha as redes sociais vê muito isso, principalmente partindo mais da parte da diretoria do Galo da Borborema. Então, o clima no estádio Presidente Vargas não é de tranquilidade, é de preocupação. O Galo que busca reforço para estar qualificando o elenco do técnico Marcelinho Paraíba. No último domingo anunciou mais um reforço, um zagueiro, o Euler Viana, capixaba de 25 anos, chega para reforçar o sistema defensivo do Galo, que contava apenas com 5 atletas, 3 eram considerados já rodados, experientes, e 2 garotos da base do Galo da Borborema. Então, desde a saída do zagueiro João Marques, nem sequer a ser regularizado nem relacionado para nenhum jogo, o 13 buscava essa reposição e foi justamente o Euler Viana, o jovem de 25 anos, que tem sua passagem praticamente no futebol de Minas Gerais, estava na URT, seu último clube, neste ano. Então, chegou para reforçar o Galo, chegou hoje, ainda passou por testes físicos, testes clínicos e da Covid, e se juntou ao elenco alvinegro, mas depende de sua regularização, só deve estar à disposição do técnico Marcelinho Paraíba para o próximo domingo no clássico contra a equipe do Campinense. Mas é isso, Apolo, o Galo precisa vencer hoje para reafirmar, né, e se reafirmar para a própria torcida alvinegra, para poder estar numa condição bem melhor dentro do campeonato paraibano, porque patinou na última rodada, teve chance até de cair mais uma posição para o São Paulo Cristal com um empate da equipe litorânea. O 13 se segurou por ali na quarta colocação e hoje precisa voltar a vencer para convencer. É isso aí, é isso aí. Não tem tranquilidade para ninguém, não tem tranquilidade para ninguém. O Galo busca um resultado positivo, busca vencer, busca os 3 pontos para conseguir, quem sabe, se classificar aí já direto para as semifinais. Bruno Rafael e na Pere Lima, Bruno, será se o fantasma do CSP, que acreditou na base, que acreditou em jogadores jovens no ano passado, acabou sendo rebaixado, será se esse fantasma ronda lá o Ninho da Águia, né, o centro de treinamento da Pere Lima? É verdade, viu, Apolo? A Pere Lima tem essa proposta, né, nos primeiros anos de campeonato paraibano, até fortaleceu mais a equipe, por exemplo, nas duas primeiras temporadas que disputou a primeira divisão e até na primeira temporada que disputou a segunda, o Marcelinho Paraíba, hoje técnico do 13, estava na Pere Lima, né? Foi vice-campeão da segunda divisão, também realizou uma boa primeira divisão já no primeiro ano, inclusive vencendo o 13, né? Num ano lamentável, num ano de uma campanha horrenda do Galo da Borborema, e no ano passado também se mantendo. Desde que conquistou, portanto, o Campeonato Paraibano Sub-19 e aí passou a disputar campeonatos importantes como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, indo bem nessas competições de base, a Pere Lima passou a investir mais ainda. Investir não, o investimento já existe, mas passou a apostar nesses jogadores de base também no elenco profissional. Hoje praticamente o Dudu Paraíba, né, que é o capitão da equipe, é o jogador que tem rodagem, é o jogador que tem experiência. Os demais são todos jovens, inclusive o Fábio Lima, que é um dos artilheiros do campeonato, hoje o vice-artilheiro da competição e o artilheiro da Pere Lima, é um dos grandes destaques dessa equipe, é um dos grandes, das grandes revelações desse campeonato paraibano. Mas assim como o CSP, esse ano está passando por essa dificuldade, ainda não venceu, jogou bem contra Botafogo, empatou, jogou bem contra o Campinense, né, no jogo que o Campinense virou no finzinho, né, 4-3, um jogo muito movimentado, hoje encara o 13, mas vem de uma partida lamentável contra o Atlético de Cajazeiras, quando tomou uma sapecada de 4-1, aqui mesmo no estádio O Amigão. Mas é isso, tentando não repetir essa façanha do Tigre, que essa nuvem de rebaixamento não passe lá pelo bairro do Velame, né, ali onde é o CT da Pere Lima, e também tentando aí manter esse tabu na noite de hoje. Como a gente já destacou, a Pere Lima, que no primeiro ano que disputou a primeira divisão, venceu o 13, venceu aqui no estádio Amigão e venceu por 1-0 aqui no estádio Amigão e empatou em 1-1 lá no estádio Presidente Vargas no jogo de volta. Já no ano passado, por conta do regulamento, as duas equipes não se encontraram na competição, estavam no mesmo grupo, portanto, não se enfrentaram. E aí o 13 terminou sendo campeão naquela temporada, não enfrentando a equipe da Pere Lima. Então, essa nova Pere Lima, sem ser aquela do seu Pedro e a do Jailton Oliveira, ainda está... Essa ainda está invicta, Apolo, jogando contra a equipe do 13. Tá aí detalhes com o Bruno, tá aí detalhes do Bruno Rafael, detalhes da Pere Lima, né? Daqui a pouquinho a gente chega com a escalação do 13 e com a escalação também do Pere Lima. Rapaz, quem teve um grande susto hoje foi o Botafogo, né? Não na tabela, não dentro de campo, mas no caminho até o Sertão. O ônibus do Belo, ao passar aqui em Campina Grande, acabou que o ônibus pegou fogo ali na parte do motor, né? Uma grande fumaça, os jogadores saíram do ônibus rapidamente, toda a comissão técnica, ninguém se feriu, foi mesmo o susto. E o pessoal do Belo esperou a empresa mandar um novo ônibus, aí o pessoal embarcou e seguiu com destino ao Sertão, né? Então tá aí o Botafogo, o Léo, que se dentro das quatro linhas vem mantendo a primeira posição desde o início do campeonato, um susto como esse, fora das quatro linhas, ainda bem que todo mundo saiu bem, né, Léo? Mas importante é isso, Apolo, né, porque realmente é um susto muito grande, né, para toda a equipe. Eu vi o pessoal do Botafogo nas redes sociais agradecendo o pessoal lá do bairro Santa Terezinha, que ajudou na contenção do incêndio, a solidariedade dos moradores que viram o acontecimento. E o mais importante de tudo é que ninguém se feriu, apenas danos materiais, né? A equipe, a empresa responsável enviou outro ônibus, né? E que tudo ocorra bem na ida e na volta da equipe do Botafogo para esse compromisso no Sertão do Estado. Isso mesmo. Né? O pessoal colaborou, ajudou e deu tudo certo. O Botafogo já seguiu viagens. 7 horas e 24 minutos, nós vamos dar um giro de 40 segundinhos e já voltamos com a participação do torcedor e também detalhes lá do Amigão, como tá 13, como tá Pere Lima, os preparativos, a preparação para a partida de logo mais, a partir das 8 horas da noite, tem a abertura dessa sexta rodada do Campeonato Estadual. Rapidinho a gente volta com o Futebol Globo CBN. Você tem vários motivos para ser mais um cliente Autopeças Barbosa. Somos a maior revendedora de faróis, lanternas, latarias, para-choques e para-brisas da Paraíba. Temos o maior estoque e variedade em peças nacionais e importadas. Temos os melhores preços, além de dividir em até 10 vezes sem juros nos cartões. E tem mais, a instalação é grátis. Pra que ficar rodando por aí? Autopeças Barbosa, Rua Barão do Triunfo, Centro, fone 3262-3673, João Pessoa. E Autopeças Barbosa, Rua João Suassuna, 698, Centro, fone 3321-6603, Campina Grande. Enquanto a bola não rola. 7 horas e 26 minutos, rapidinho, já voltamos com Enquanto a Bola Não Rola. O David Augusto tá por aqui, Léo, já faz uma pergunta boa pra você. Ele me parabeniza, de longe a gente percebe a sua competência e disponibilidade para todos nós ouvintes. Um abraço, David. Porque o 13, Léo, aí é pra você, viu, Léo? Optou por um treinador iniciante, já que tem projetos grandiosos, como voltar para a Série C e tornar-se bicampeão paraibano. Você põe na conta do Marcelinho Paraíba, caso não consiga esses feitos, Léo? Olha, Paulo, lógico que é um conjunto, né? Ele também terá a sua parcela de contribuição em caso de sucesso ou de insucesso. Mas também isso não pode ser apenas dividido com o treinador. A gente sabe que o elenco do 13 é um elenco que tem algumas ou até mesmo várias limitações, né, que ficam até mesmo aquém do que o treinador pode fazer. Embora a gente tenha percebido algumas situações em que o Marcelinho, vamos dizer, não tem usado, pelo menos na nossa visão, de alguns critérios, né, para manter alguns jogadores, tem tentado tem buscado improvisar algumas posições, e isso pode estar prejudicando a equipe do 13. Mas ninguém pode negar que o elenco tem limitações, a grande verdade é essa. Tanto é que tem buscado reforços, né, e numa reta final do Paraibano, e para os projetos grandiosos da Série D, que é o projeto grandioso que tem as equipes de Campina Grande este ano, o 13 precisa de reforço. A grande verdade é essa. E o 13 ter apostado no Marcelinho Paraíba, eu acho que é muito também fruto de uma questão financeira. Porque talvez a atual diretoria não tivesse condições financeiras de pagar um treinador de um gabarito maior, de maior experiência. E apostou no Marcelinho, que sempre foi um líder dentro de campo, um líder dentro do vestiário, entende a conversa dos jogadores, se entende muito bem com os jogadores, e a diretoria apostou nisso, penso eu, que muito mais por questões financeiras, porque todos sabem que o ano está sendo difícil para todas as equipes. A gente entende o lado do torcedor, a gente compreende o lado do torcedor, que cobra, que critica, está na posição dele de criticar e de cobrar, porque nenhum torcedor quer ver o seu clube passando dificuldades ou situações de derrota, mas a gente também precisa compreender, né, no lado racional, e isso aí em pouco tempo desaparece, que o ano é difícil, o ano financeiro é muito difícil, mas o torcedor obviamente quer ver sua equipe brilhando. E sempre quando a gente fala nisso, surge aquela pergunta, né, que também é uma justificativa, mas por que outras equipes conseguem contratar bons jogadores, né, bons e baratos? A gente já tentou explicar isso aqui uma vez, é muito fruto de que um jogador, quando ele vem acertar com 13, Campinense e Botafogo, que são os três maiores detentores de títulos do futebol paraibano, as três maiores equipes do futebol paraibano, o jogador ele tem uma pedida. Quando ele vai acertar com outra equipe, e a pedida dele é um pouco mais baixa. Então, às vezes, chega uma equipe de menor porte, oferece aquele valor ao jogador e ele aceita, porque está no momento de busca de emprego, mas se talvez fosse o 13 ou o Campinense, fosse em busca daquele jogador, a pedida dele seria maior, porque ele entende que está jogando numa equipe maior, numa equipe de maior tradição, de maior repercussão, e por conta disso, ele não vai aceitar o mesmo salário que ele aceitaria numa outra equipe. E isso também se reflete nos treinadores. Então é algo bastante complicado de você administrar quando você tem uma equipe do porte do 13 para gerenciar com escassez de recursos, como está acontecendo desde o ano passado. Aliás, desde o ano passado não, vamos dizer, desde algum tempo, mas que se potencializou do ano passado para cá. É isso aí, essa expectativa aí do torcedor, né, ainda desconfiado, ainda buscando soluções para o 13. O Marcos de Galante está por aqui me parabenizando, valeu Marcos, está dizendo que hoje vai torcer pelo 0-0. Estou ouvindo a CBN lá no bairro da Catingueira, é o Roberto, né, o Roberto da Catingueira está ouvindo a gente, está acompanhando todos os detalhes. Bruno Rafael, traz mais detalhes, traz mais informações dessa Perilima, Bruno. Vamos lá, Paula. Perilima que já iniciou seu processo de aquecimento aqui dentro das quatro linhas, né? Primeiro iniciou-se ali o trabalho com os goleiros, né? O Vitor Alves e também o Isaías, né? O Isaías hoje saindo aí da titularidade, a gente adianta essa situação. Então os goleiros já começaram ali os seus aquecimentos e agora o pessoal também da linha, né? Titulares chegaram também aí para iniciar o processo de aquecimento. A Pere Lima que hoje tem o Jordan voltando, o zagueiro cumpriu suspensão na última rodada e volta, porém tem duas suspensões, o Renatinho e o Peixeiro, outro jogador que vem se destacando, o centroavante já marcou no Campeonato Paraibano, o Peixeiro tá de fora, tá suspenso, vai ficar de fora e isso aí pode ser uma boa notícia para a equipe do Galo da Borborema. Mas como a gente já destacou, o principal destaque vai estar em campo é o Fábio Lima, tem 4 gols, hoje ele estaria num duelo particular com o Birungueta, Birungueta com 5, ele com 4, só que o Birungueta está de fora, também está suspenso, né? Daqui a pouco o Marcos traz mais detalhes sobre isso. O Birungueta tinha inclusive a chance de fazer a famosa lei do ex, já que ele também esteve na Pere Lima no ano passado jogando ao lado do Marcelinho Paraíba, e aí na ausência do Birungueta com 5 gols, o Fábio Lima hoje tem a chance de empatar ou até mesmo ultrapassar o Birungueta na briga pela artilharia do Campeonato Paraibano. É isso aí, é isso aí. Tem mudanças na Pere Lima, tem detalhes. O Bruno já adiantou algumas e o Marcos chega com os detalhes do 13. Mudanças no Galo. 13 não tem Birungueta hoje. Como é que tá essa equipe do 13? Daqui a pouquinho você traz a escalação completa, mas adianta aí pro torcedor. Tem mudanças nesse time, Marcos? Pois é, Apolo, como o Bruno já bem adiantou, né? O Galo que não vai poder contar com o meia Birungueta hoje, artilheiro da competição e do Galo junto do João Leonardo na temporada, como também o meia Emerson. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentam a Águia de Campina. Outro desfalque continua sendo a do volante Darlan, ainda entregue ao departamento médico, tratando de uma lesão na coxa direita sofrida num coletivo lá no estádio Presidente Vargas. O goleiro Leandro Santos, o reserva imediato do Jefferson, ainda segue no departamento médico por mais 2 semanas, tratando de uma dor, um desconforto no seu joelho direito. Mas o Galo também ganhou retornos. O zagueiro Rômulo volta após recuperado, né, de dores no joelho, na verdade uma contratura na coxa esquerda, e o atacante Jairinho, recuperado também de dores no joelho direito, está de volta. Então o Galo tem 2 retornos para compensar, né, balancear as 2 percas importantes, 2 jogadores de destaque no Galo da Borborema, no caso do Birungueta e do meia Emerson. Marcelinho surpreendeu na escalação, tem novidade, tem estreia no Galo da Borborema para este compromisso contra a Águia. A expectativa que tinha também é que o jovem Romildo Vitor, que estreou tão bem com a camisa do Galo contra o Nacional, estivesse em campo hoje, mas foi liberado no final de semana, trabalhou no coletivo na quinta-feira aqui mesmo no estádio Amigão, mas hoje quando o Galo divulgou os relacionados, o meia Vitor ficou mesmo de fora da relação, porque a gente está no trabalho de transição do departamento médico e aprimorando a parte física para estar à disposição do técnico Marcelinho Paraíba, o que deve ficar para o próximo domingo diante da equipe do Campinense. Mas daqui a pouquinho, Apolo, a gente traz a escalação do Galo, as novidades do técnico Marcelinho Paraíba. Tá aí informações do Marcos Siqueira, tá aí as informações do Bruno Rafael para esse jogo. Leonardo, ainda não temos as escalações, daqui a pouquinho o Marcos já tem o Bruno também, mas daqui a pouquinho a gente passa as escalações, mas mudanças que as equipes aí, né, numa reta final, né, rapidamente de campeonato, geralmente precisam fazer, e aí é que o banco de reservas pode falar um pouquinho hoje, Léo. É verdade, se ganha campeonato com elenco, não apenas com um time, né, já diz a máxima do futebol. E o 13 perde jogadores importantes, né, principalmente para o jogo de hoje. Né, o Birungueta, que vinha sendo artilheiro, o Darlan continua no departamento médico, né, o Emerson também um jogador importante, e isso, vamos dizer ali, de um setor importante, né, sendo redundante, do meio campo do 13. Do lado da Pere Lima, também alguns desfalques, né, o Peixeiro, né, que não consta hoje. Então, as duas equipes precisando vencer e os treinadores forçados a fazer mudanças nas suas equipes. E, logicamente, a questão do entrosamento pesa um pouco. Então, acredito que hoje, Apolo, torcedor, amigo do Futebol Globo CBN, é um jogo onde a força de vontade e a raça pode superar a técnica. E quem tiver mais disposição dentro de campo, com certeza vai sair com a vitória. É isso mesmo, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente traz escalações de 13 e também de Pere Lima. O torcedor participando aqui com a gente lá do bairro das Malvinas. o Erivan e também o Carlos. Erivan e Carlos acompanhando a gente. Aqui no Alto da Serra, o Romário Silva e sua esposa Janiela Espíndola também acompanhando a CBN. São torcedores do 13. No bairro da Palmeira, sintonizado com a gente, o Diogo e o Alencar. Né? Diogo e seu pai, o Alencar, estão acompanhando a gente. Todos confiantes na vitória do Galo da Borborema. Nós vamos mais um giro, 20 segundinhos, e aí a gente já volta com as escalações, com os detalhes de 13 e Pere Lima. Futebol Globo CBN. Sicredi Evolução, a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste, com 30 mil associados e mais de 20 agências no estado. Empréstimos, investimentos, cartões consórcio, previdência e seguros, tudo de um jeito mais humano e colaborativo. É assim que a gente faz a diferença na sua vida financeira. Sicredi Evolução, gente que coopera, cresce. Enquanto a bola não rola. 7h36, enquanto a bola não rola, a gente está trazendo todos os detalhes do futebol da Paraíba e principalmente de 13 e Pere Lima. E o torcedor quer saber, o Marcos Siqueira já está pronto. Vamos juntos acompanhar a escalação do Galo da Borborema. 13! 13! Pois é, o técnico Marcelinho Paraíba definiu o Galo da Borborema assim. Um para Jefferson. Jefferson vem com a camisa de número 1. 2, Júlio Ferrari. Júlio Ferrari com a camisa de número 2. 3, Marlon. Marlon, camisa de número 3. 22, Rômulo. Rômulo com a camisa 22, retornando à equipe titular após lesão. E na lateral esquerda, 6 para Bruce. Bruce, camisa de número 6. No meio campo, 5 para João Ananias. João Ananias, camisa de número 5. 8 para Romeu. Romeu, camisa de número 8. E surpreenderam no meio campo, Marcelinho promove o Ferrugem, camisa 21, no meio campo. Ferrugem, camisa 21 e 10. Estreando com a camisa do Galo, o jovem recém-promovido da base, Raulisson. Raulisson, camisa de número 10. No ataque, 9 para João Leonardo. João Leonardo, camisa número 9. E 11, Iago Martins. Iago Martins, camisa número 11. O técnico é o Marcelinho Paraíba. 13! Enquanto a bola não rola. Aí, tá aí a escalação do Galo da Borborema. O Galo pronto, o Galo definido para encarar a Águia, a Pere Lima. E se o Galo tá pronto, vamos juntos acompanhar também os detalhes da escalação da equipe da Pere Lima. Pere Lima! É, Pere Lima do técnico Dinho Silva também definida com camisa de número 1, Vitor Alves. Camisa de número 1 é o goleiro estreando, Vitor Alves. 22 para Everton, na lateral direita Everton tem a 22. Camisa 3 é o José Werisson. José Werisson é o zagueiro central com a 3. Quarta zaga, camisa 4 para Jordan. Jordan voltando à equipe, camisa de número 4. Na lateral esquerda, a experiência da equipe, Dudu Paraíba, o capitão Dudu Paraíba com a camisa 6. No meio campo, Juventude Pura, 5 Ezequias, 8 Vitinho e 10 para Igor Christian. Igor Christian com a 10. No ataque, 7 Denis, 7 para Denis, 11 Fábio Lima e 9 Rogério Senna. Rogério Senna com a 9, completando o time do técnico Dinho Silva, de 1 Vitor Alves, 2 Everton, 3 José Werisson, 4 Jordan, 6 Dudu Paraíba, 5 Ezequias, 8 Vitinho, 10 Igor Christian, 7 Denis, 11 Fábio Lima e 9 para Rogério Senna, meu caro Apolo. Enquanto a bola não rola. Então tá aí escalados 13, escalados escalado 13, escalado Pere Lima, ambas as equipes prontas para o confronto de logo mais. E você faz a análise, Léo, faz a análise do 13, faz a análise do Pere Lima e o que se esperar, né, dessas novas formações das equipes. Olha, Paulo, no 13 são mudanças que o Marcelinho, de certa forma, forçado a fazer. Promove a estreia do Haulisson, um garoto que vem aí da base, né? Mas de uma base que o 13 está remontando aí. O Ferrugem no meio campo. O João Ananias e o Romeu fazendo esse setor de meio campo, né? Então a gente tem aí o Haulisson sendo o responsável pela criação das jogadas da equipe alvinegra. E o Ferrugem vai fazer certamente uma dobradinha, né, pelo lado direito, juntamente com o Júlio Ferrari, né, apoiando, né, os dois se revezando, já que o Júlio é um lateral que apoia muito e o Ferrugem é um lateral de origem. Então certamente os dois vão se revezar nesta posição. Quando um subir, o outro fica, né? Então o 13 protege bem esse setor, porque sabe que a Pere Lima tem em alguns jogadores, como o Fábio Lima, velocidade, jogador perigoso, e deve cair pelo aquele setor do lado esquerdo. É um jogador que se movimenta muito. Então o Marcelinho Paraíba vem aí com a equipe, com a volta do Rômulo, né, para fazer essa função ao lado do Marlon. Os dois têm bom entrosamento, mas as mudanças da equipe alvinegra que serão mais sentidas serão certamente no meio campo, como eu disse anteriormente. E a Pere Lima, do técnico Dion Silva, né, tem algumas mudanças em relação ao jogo contra o Campinense, ao jogo também, ao jogo passado, perdeu alguns jogadores, e vai para o que a gente pode dizer para o jogo do desespero, para diante do 13. E isso o 13 pode explorar de forma inteligente, porque sabe que mesmo não enfrentando uma situação tão confortável, mas o 13 pode se dar o luxo de até tropeçar, que certamente conseguirá sua classificação. Já a Pere Lima não, é um jogo de desespero, porque passaria, né, a depender de outros resultados para na última rodada escapar do rebaixamento. Então teremos um jogo interessante, e quem souber explorar melhor o nervosismo do adversário certamente vai sair de campo com um bom resultado. Olha só, Léo, quem tá acompanhando a gente aqui, rapaz, geralmente sempre quem acompanha a gente é a família do Wellington Carioca, né, lá do pessoal do Rio de Janeiro, sempre manda mensagem pra gente e acompanha a carreira do jogador. Mas hoje também tem uma família especial, o nosso querido Assunção, rapaz, trabalhou aqui com a gente na Antônio Assunção, ele que é o sogro do Gustavo, que hoje tá no São Paulo Cristal. Assunção trabalhou aqui na CBN comigo, né, aqui é operador, aqui na técnica, e hoje tem um motivo especial pra tá ouvindo a CBN, viu, Léo? O Rogério Senna, camisa 9 da Pere Lima, jogador de 20 anos, segundo o Assunção, é o filho do Assunção e hoje está com a 9 da Pere Lima. Então imagine aí o coração do pai, viu, Léo? O Assunção deve estar cheio de orgulho na expectativa de que ninguém vote no Rogério Senna como pior em campo. Com certeza, vamos torcer, né? E o Rogério faça um bom papel hoje à noite, né? Que por falta de torcida não vai ser, né? Certamente o pai orgulhoso e torcendo muito para ele fazer uma grande apresentação, um jovem jogador, né, que está aí, né, buscando o seu espaço no futebol, e a gente deseja todo o sucesso do mundo a ele. É um garoto da casa, né, um garoto da cidade, certamente está buscando o seu espaço no futebol, que faça uma grande partida hoje à tarde, independente do resultado. Aliás, hoje à noite. Apolo, sabe por quê? Porque eu disse à tarde, eu olhei para o refletor aqui do Domingão, ele deixa você cego. Parece que você está olhando para o sol, viu? O Nilton está se abrindo aqui. E quando eu levantei, eu estava olhando aqui para o nome do Rogério Senna, o torcedor não vai compreender, porque ele nunca ficou aqui Primeiros raios do sol, né, Léo? Não, aí quando eu levantei. A gente olha e não vê nada. Quando eu levantei a cabeça, né, me encandeou. Aí quando eu baixei, eu não consegui mais ver o gramado, né? Que a gente, aqui em cima na cabine, a gente tem que ficar com o olho meio baixo, senão a gente não consegue ver a numeração dos jogadores. Aí quando eu levantei a cabeça, aí automaticamente meu cérebro achou que eu estava olhando para o sol, Apolo. Mas é boa nesta noite mesmo, viu? Uma noite de sucesso aí para o Rogério Senna, um grande abraço para o Assunção. Valeu, Léo, tá aí detalhes. É isso aí, né? Os bastidores lá da cabine central do estádio Amigão. Marcos Siqueira, traz os detalhes do Galo dentro ainda do Enquanto a Bola Não Rola. É, informação quentinha, viu, Apolo? A gente acabou de receber a informação que o atacante Iago Martins acabou sentindo aqui no aquecimento, no gramado, com o restante da equipe titular, voltou para o vestiário já sentindo dores. A gente aguarda a confirmação de quem será o substituto do Iago Martins, que estava escalado com a camisa número 11. O Marcelinho tem as opções do Marcelo Júnior, que é o seu filho, tem o Jairinho, tem também o Sony Anderson, o Erivan e o Geraldo, como também o Alisson Bahia, são as opções de ataque do Galo da Borborema. E a gente acompanha aqui para trazer o torcedor quem será o substituto do Iago Martins, que acabou de sentir no aquecimento. Olha aí, perde muito o 13, porque a opção tem demais, né? Muita gente aí para, quem sabe, substituir o Iago. É isso aí. Mas eu acho que, porque é um jogador que o Marcelinho aposta muito, né? Então, assim, eu acho que é uma perda, né? Sem dúvida nenhuma. Bruno Rafael, detalhes, Bruno. Pere Lima já finalizou o processo de aquecimento, já foi lá para o vestiário de número 2. A Pere Lima que manda seus jogos aqui no Estádio Amigão, né? E hoje aí faz esse revezamento com a equipe do 13, como também faz com o Campinense. Todo mundo hoje em dia utilizando o Estádio Amigão. E eu até tive curiosidade, dei uma olhada em alguns vídeos recentes, fotos. O gramado do PV está até bacana, mas o Galo vem priorizando jogar mesmo aqui no estádio o Amigão. E aí vai aí passando por essa maratona o Colosso da Borborema. Jogos do 13, jogos do Campinense, não vai ser diferente na última rodada, que inclusive tem uma interrogação, onde é que a Pere Lima vai jogar, já que a Pere Lima também está para jogar aqui na Rainha da Borborema nessa última rodada e consequentemente nas sequências dos jogos. A tabela da Série D já saiu, 13 Campinense estão se revezando aí em um joga fora, outro joga em casa, mas o Amigão deve ser mesmo o palco dos maiorais e também da Pere Lima. É isso aí, o Amigão, né, servindo aí para as três equipes de Campina Grande. Já teve jogo até do Nacional de Passe do Sertão também aqui em Campina. Então, o gramado do Amigão, bem cuidado pelo Ascan e toda a sua equipe. Um abraço todo especial também para o pessoal lá do Amigão. Nós vamos agora em definitivo, né? Nós vamos começar o nosso giro de detalhes direto do Estádio Amigão. O Nilton Batista vai comandar a narração e você também pode acessar o jornaldaparaíba.com.br e acompanhar todos os detalhes por lá também. Se liga na CBN, a partir de agora é com o Nilton Batista. Oferecimento Sicredi Evolução. Gente que coopera, cresce. Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. E Autopeças Barbosa. Tudo em lataria, faróis e para-brisas. Nilton Batista. Eu estou livre, leve e solto, pronto para fazer o seu jogo. Se liga, Brasil! Vamos nessa, galera! Agora, são 7:47. Alô, coração, vem comigo viver o jogo da emoção. Estádio Governador Hernani Sátiro, o Amigão, neste 18 de maio do ano de 2021. 13 Pere Lima dão sequência à sexta rodada do Campeonato Paraibano. Só ecoa o grito dos vestiários, tanto do lado do Galo como do lado da Águia. Esse é mais um show de transmissão. Futebol Globo CBN estaria aqui ao lado do comentarista Leonardo Alves, dos repórteres Marcos Siqueira e Bruno Rafael. Na central da bola, Apolo Ricarte, Leonardo Alves. 13 e Pere Lima, dois times que perderam na rodada anterior. A Pere Lima, que até começou ganhando, fez uma... 0, mas tomou a virada e acabou caindo de 4. 4 para o Atlético, 1 para a Perlima, aqui mesmo no estádio Amigão, jogo disputado no sábado passado. E o 13 que vem de uma derrota lá no Marizão para o Souza por 1-0, ou seja, um jogo de dois times em busca de recuperação, de reabilitação, Leonardo Alves. E também, Nilton, de uma maior produção em termos de criação de situações de gol, porque no jogo contra o Souza, o 13 criou muito pouco, o 13 chegou muito pouco à meta do adversário. Arrigou aquela bola do Romeu, né? Que eu me lembre, apenas aquela bola do Romeu, né? Foi apenas aquela bola que ele bateu, faltou um pouco mais... E o goleiro fez um milagre, né? É, e faltou um pouco mais de capricho para ele. Ele bateu com tanta confiança que achou que o goleiro não pegaria. Que eu me lembro, só foi aquela situação mais clara de gol, porque o restante do jogo, o Souza, embora tenha vencido apenas por 1-0, mas criou muitas situações de gol, né? Inclusive perdeu alguns lances bobos. Uma vez com o Jefferson salvando, né? Pois é, e o 13 criou muito pouco. E a Perlima, que diante do Campinense fez uma grande apresentação, levou um passeio no segundo tempo do Atlético de Cajazeiras. Então, eu acho que a Perlima vencendo de 1-0, imaginou que talvez tivesse um segundo tempo muito fácil, mas aí o Atlético de Cajazeiras, vamos dizer, devolveu aquela derrota que sofreu para o 3 aqui, né, no início da competição. A Perlima que já está chegando, Bruno Rafael, também o quarteto de arbitragem já está ali posicionado, falta o 13 chegar. Exatamente, falta o Galo da Borborema, que daqui a pouco está pintando. Você falou no quarteto de arbitragem, hoje é com Thiago Ramos, Juan Neres, Schumacher Marques, e a Rutiana Camila, esse é o quarteto de arbitragem para hoje. Portanto, o árbitro Thiago Ramos de Oliveira, de João Pessoa. Assistente 1, Juan Neres de Souza, de Mamanguape. Assistente 2, Schumacher Marques Gomes de Souza. E fechando o quarteto da arbitragem, a Rutiana Camila, que é de Patos. Terra da Isabel Rodrigues. Aliás, nossa terra, né, Isabel Rodrigues? Nossa terra. Pois é, mas o Galo tá chegando, Marcos Siqueira. Pois é, enfim, o Galo veio, a Rutiana foi ali chamar o pessoal, porque tem um horário, e trazendo já o detalhe da alteração no Galo da Borborema. Marcelo Júnior agora vai com a camisa 11, no lugar do camisa que era o 11, o Iago Martins. Aí está a opção do técnico Marcelinho Paraíba, Marcelo Júnior no lugar do Iago Martins, Leonardo Alves. Eu esperava que entrasse o Jairinho, um jogador mais experiente, mais rodado, vamos dizer assim, embora não venha numa grande fase, mas é um jogador que tem um grande potencial, mas o Marcelinho aposta no Júnior, né, para dar mais velocidade, aposta na jovialidade do seu filho, né, na verdade, para o jogo de hoje, né. Vamos ver como é que se sai o menino na partida contra a Perlima. Enquanto isso, as equipes já vão se posicionando, porque vamos ter a execução do hino nacional e também a execução do hino do Estado da Paraíba. Registramos também a presença da presidente da Federação Paraibana, que está ali também para essa solenidade que vamos ouvir o hino nacional. Agora o hino do estado da Paraíba. Aí tivemos as execuções do hino do estado da Paraíba e antes a execução do hino nacional brasileiro. E agora vamos, as duas equipes vão começar aquele aquecimento básico e consequentemente a arbitragem vai definir quem fica à nossa direita, quem fica à nossa esquerda, para que tenhamos o início do jogo. Essa rodada que começou, aliás, que começa hoje, Apolo Ricarte, que é a sexta rodada do Paraibano 2021, Apolo. Isso mesmo, sexta rodada do Campeonato Paraibano. E o Marcelinho no profissional do 13, time também que ele defendeu muito bem a camisa quando jogador. E os dois iniciaram juntos lá na, o Marcelinho um pouco mais à frente, na base do Campinense, lá no início da década de 90. Mais dois, a gente comentava, né, Léo, na rodada passada, de um ataque, ou um meio, e um ataque formado pelo Marcelinho e o Varley, né, na época técnico do Nacional. Hoje também, um lado, pelo menos o Dinho, do lado direito, o Marcelinho ali, caindo pelo lado esquerdo também, reforçariam qualquer grande time desse da Paraíba, né? Sem dúvida, o Dinho que começou jogando como volante, né? Depois foi alçado à posição de lateral e aí deslanchou no futebol, né? E para bater falta, eles teriam que tirar para o ímpar, porque os dois eram especialistas. Sem dúvida nenhuma. Enquanto isso, o árbitro do jogo vai ali se posicionando no centro do gramado do estádio Amigão, para que tenhamos o início do jogo. O 13 posicionado à nossa direita, o Galo, vai nesse primeiro tempo defender o gol que fica na direção da cidade de Queimadas, consequentemente. A Perilima, à nossa esquerda, vai defender o gol que fica na direção do centro da cidade. 13, Perilima, vão para o jogo. Galo e Águia vão para o jogo em busca de 3 pontos. Em busca de reabilitação na sequência do Paraibano 2021. Quando agora o árbitro vem ali na beira do gramado conferir alguma coisa com a Rutiana. Exatamente, está fazendo os últimos ajustes ali, né, em torno do gramado para ficar só quem de fato está na ativa para o jogo. Tem alguns membros da comissão técnica do Galo, alguns diretores, jogadores que não foram relacionados, estão se direcionando para as arquibancadas para que a partida possa começar. Por falar no Marcelinho Paraíba, ontem ele completou 46 anos de idade e, curiosamente, ele escolheu a Perilima para encerrar sua carreira com uma grande carreira e vitoriosa do técnico Marcelinho Paraíba. Mas depois ele reassumiu, né? Voltou. Abriu mão, né? Abriu mão da aposentadoria, jogou ainda alguns jogos. Dois jogos, né? Agora o árbitro Thiago Ramos de Oliveira. O árbitro Thiago Ramos de Oliveira, ele apita para aquele minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. E aí, a nossa homenagem a todas as vítimas da Covid-19 e a nossa solidariedade aos seus familiares. Apita Thiago Ramos de Oliveira, começa 13 Perilima no Amigão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN, na primeira chegada da Perilima, lá pelo lado esquerdo, mas quem chegou primeiro foi o Rômulo, tirando pela defesa do Galo, mandando pela linha de lado. É lateral pro time da Peri fazendo cobrança, lado esquerdo já se posiciona para cobrança. O veterano Dudu Paraíba bate a lateral, vira o jogo ali da ponta, encosta e recebe o Fábio Lima, trabalhando, ficou no solo, jogo parado, e a primeira falta do jogo. Bruno Rafael. É, na cobrança de lateral da equipe da Pere Lima, a bola ficou por ali. Chegou a zaga do 13 com o capitão da equipe, o zagueiro Marlon, fazendo a falta, parando o jogo. E agora a Pere Lima tem uma falta que é praticamente um escanteio, Nilton. E Dudu Paraíba se apresenta para a cobrança. Vamos chegando aí ao primeiro minuto de jogo no estádio Amigão. Começando a sexta rodada do Paraibano. Dudu Paraíba vai se posicionando para a cobrança da falta. A primeira falta do jogo é para a Águia. É pro gol na direção da Cidade de Queimadas. Posicionado Dudu Paraíba para a bola. Levantou na boca do agito. Afasta a defesa para fora da área. Bola sobrando aqui na direita. Vem a Pere Lima, vem com o Everton. Trabalhou, levou o jogo aqui pela esquerda. Igor Christian. Mas a bola desviou na zaga, foi para o lado, a posse de bola. Vai continuar com o time da Pere Lima, vai chegando aqui pela direita, vai se posicionando a Pere Lima para a cobrança do arremesso manual. É comecinho de jogo para a cobrança do lateral. Everton levantando ao lado da área, mas não chega o ataque, a bola acaba saindo no cabeceio. Totalmente equivocado do Denis, a bola saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do 13, que já está jogando ali pela zaga com o zagueirão Marlon. Recebe, vira pela direita com o Júlio Ferrari, volta outra vez no Marlon. Recepciona a bola, recepciona a jogada, vem trabalhando, vem transando a redondinha. No seu jeito, no capricho, entra no clima, está no pique do jogo. Vai pelas quebranças do agito, vai acima, se enrola. Ali, o Rômulo teve que se esforçar para consertar o seu próprio erro. E deixa ali com o companheiro de zaga, que é o zagueirão Marlon. Vira jogo ali na meia, aperta pela Lima. A bola volta, volta para a zaga da equipe do 13. Vem trabalhando o jogo, vem outra vez com o Marlon. De Marlon para o Rômulo, Rômulo centraliza. Vai fazendo a transição aqui no passe para correr na esquerda. Bola para correr, o ataque do Galo. Muito forte, muito forte. O Bruce até que se esforçou, mas a bola acabou saindo pela linha de lado. É lateral para o time da Pereira fazer a cobrança. Lado direito já se posiciona para a cobrança. O Everton, a bola volta viva no ataque do 13. Levantamento no comando, buscando o centroavante João Leonardo. Mas a arbitragem já está marcando falta. Marcos Siqueira. Pois é, a bola dividida do Bruce e a bola foi para o ar. Na dividida ali, o João Leonardo já estava em posição irregular antes de fazer a dominada na bola. E o 13 aperta a saída de bola da Pere Lima. E a Pere Lima se atrapalha, a bola acaba se perdendo pela linha de lado. É lateral para o Galo, já encosta a Bruce para fazer a cobrança do arremesso manual. Pelas quebranças da esquerda, posicionado lateral esquerdo do Galo para a cobrança do arremesso manual. Vai levantar essa bola da área, virou no meio, bola passa, fica 0800. 0800 para o goleiro Victor Alves, da equipe da Pere Lima, que já vai sair jogando ali pela esquerda com a sua defesa. Trabalha no jogo com o Dudu Paraíba. Recua na quarta zaga com o Jordan. Jordan recepciona, vem trabalhando, levando no ataque da Peri. Levantamento, bota para correr o seu ataque. Defesa do 13, rasca de qualquer maneira, tira, espana do jeito que deu e manda para a linha de lado. É lateral para a equipe da Peri fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque, já se posicionando Everton para a cobrança do lateral. Vira o jogo, tentava o Igor Cristo, não deu sequência. O 13 aperta, tomou, tenta partir o Galo, trabalhando o jogo ali por dentro, no passe feito do camisa 10, que é o Paulisson. Vira na esquerda, bola para passagem do Bruce, recebe o lateral, faz inversão de jogada, da esquerda para a direita, bota para correr o seu ataque, mas quem chega primeiro é a defesa da Águia para tomar e sair jogando ali pela esquerda com o camisa número 6, que é o Dudu Paraíba. O 13 apertou, quase tomou, mas chega primeiro, espanando o Jordan pela defesa da perna de zagueiro para zagueiro. Aparece Rômulo, tira pela defesa do 13, a bola fica no meu campo. O 13 dá sequência, tenta girar, mas fica todo enrolado ali no meu campo. Apertou a pele. A Pere Lima tomou, não tem impedimento. Bola para Fábio Lima, da cara do gol. Jefferson! Jefferson! Evita o primeiro gol da Águia. Evita o primeiro gol do jogo, Bruno Rafael. É, dormiu de touca a defesa do Galo. Fábio Lima entrou livre, livre, sem impedimento, cara a cara com Jefferson. Só que o último toque dele na bola, ele adiantou demais. E aí o goleiro do 13, muito experiente, saiu bem, fechou o ângulo e na batida fez a defesa, garantindo o placar em branco. Leonardo Alves, Fábio Lima teve nos pés a primeira grande chance do jogo. Num vacilo da defesa do Galo, quase o gol da Águia, Leonardo. A Pere Lima, ela adianta a marcação, né? Força o 13 a tocar a bola, e quando está com a bola na sua defesa, atrai o 13 e joga nas costas da zaga do 13. Foi o que aconteceu agora. O Fábio Lima entrou de cara, tinha tudo para tocar para o seu companheiro, preferiu finalizar. O Jefferson, grande goleiro, fez a defesa e já salvou o 13 no primeiro lance de perigo. Se o Fábio Lima rola para o companheiro, era gol na certa porque ele não estava impedido. Ele estava atrás da linha da bola. E agora o Thiago Ramos chega para dar uma bronca no Marcelinho, que ficou indignado, como diria Gil do Vigor, com o lance, porque queria a marcação de impedimento. E a Perilima volta! Afasta a defesa do 13, sai jogando aqui pela esquerda com o Marcelo Júnior, deixa com o Bruce. Volta pra frente, errado, o 13. Muito confuso nesse começo do jogo, o 13, Leonardo Alves. O 13 está sendo surpreendido pela bola nas costas dos laterais. A Perilima é um time rápido no seu ataque, e quando o jogador de meio campo da Perilima pega na bola, ele faz o lançamento, o jogador da Perilima do ataque parte na frente e consegue ganhar na velocidade da zaga do 13. Por isso que tem levado vantagem até o momento os atacantes da Perilima em relação à zaga do 13. Agora são 8:07. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 6:30 do primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN. Você confere um momento, porque o 13 está-se pela esquerda, bola para a Bruce, mas a bola escapole do seu domínio, sai pela linha de fundo, eu confirmo. Agora 7 minutos no primeiro tempo, placar do jogo, você confere no Futebol Globo CBN. 3-0. Ele Lima. Também 0. Central da Bola. Na Taça Libertadores da América, fim de primeiro tempo, Palmeiras 2, Defensa e Justiça também 2. Armazém PB é o Armazém Paraíba na internet. Compre pelo site, no conforto de sua casa. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo, importante é ouvir a voz que vem do coração. No bate e rebota, a bola fica do meio campo, ninguém consegue acalmar a menina bonita. Houve a falta ali, parece que em cima do Raul, seu jogo está parado, mas... É bola para a equipe da Perilima, lá pela esquerda, já se apresenta Dudu Paraíba para a cobrança do arremesso manual. Passa na esquerda o Fábio Lima, mas a bola fica para a defesa do 13, que deixou sair pela linha de fundo para ficar com o tiro de meta. Houve algo de anormal nesse lance, Bruno Rafael? Não, o árbitro estava em cima, apenas aquela disputa por espaço, corpo a corpo, ele terminou cedendo a lateral para a Perilima, mas o lance já está adiantado e o 13 com a bola. Ali para o meio campo, erra de novo o 13. A Perilima recupera por dentro, vai se posicionando o Rogério Ceni. Bola enfiada com muita força. Se perde pela linha de fundo, Bruno Rafael. Tentava o 13 sair por ali, mas o Rômulo errou o passe mais uma vez. E aí a Perilima por pouco não armou mais um bom contra-ataque. E agora o Jefferson vai ao solo, não sei se para esfriar a águia ou para ganhar um tempinho mesmo, ou sentiu alguma coisa o goleiro do 13. Leonardo Alves, vamos chegando aí a 8:30, eu acho que o Rômulo, ele tocou na bola umas 4 vezes, dessas 4, pelo menos 3 ele errou. E foram 3 passes errados da equipe do 13 até o presente momento, se não me engano, todos os 3 do Rômulo. Um ele, que eu nem anotei, porque ele acabou recuperando, ele tentou fazer um lançamento, a bola bateu no jogador da Perilima e ele acabou recuperando, o restante ele errou os passes, realmente, defesa do 13 bastante... confusa, insegura, muito fruto da marcação sob pressão que a Perilima faz. Perilima faz uma marcação na saída de bola e deixa o 13 sem opções. E o Rômulo lança, bota pra correr da direita, o ataque do Galo, bola fechada pra corrida do seu ataque, batendo na zaga, bola sobre o defesa, a batida, rasga a defesa, a bola volta viva, tentando ali o camisa número 10, que é o Halisson, mas o 13 tenta se recuperar e está jogando ali com o Rômulo, vira jogo na meia esquerda, soltura feita, bola pra passar o seu ataque, virou na ponta. E a falta está marcada. A falta está marcada pro Galo, Marcos Siqueira. Exatamente. O Júlio Ferrari ali dando uma de meia, tentava fazer a tabelinha com o João Leonardo. Fez a tabelinha, mas foi cargueado pelo Ezequias no meio campo. O Thiago Ramos estava atento e marcou falta do volante da Perilima. Enquanto isso, o Bruce vai se aproximando da bola, chuveirando na meta do goleiro Vitor Alves. Vai se posicionando o lateral esquerdo do Bruce para cobrança de falta. Vamos chegando aí aos 9:40 nesse primeiro tempo aqui no Amigão. 13-0. Perilima também 0. Você acompanhando aqui do Futebol Globo CBN. A falta para o time do 13 bater pro gol na direção do centro da cidade. Bruce, levantamento na segunda trave, esquerdo tumulto, sobe para tirar de afastar. O zagueirão José Erisson pela defesa da Perilima. E agora puxa o contra-ataque. Já se posiciona ali por dentro, camisa 11. Fábio Lima, na antecipação, veio a zaga do 13 para dominar, sai jogando com o zagueirão Marlon. Vem trabalhando, vem devagarinho ali pela cabeça do seu central, encosta e recebe o Rômulo. Erra o Rômulo de novo, vem o contra-ataque da Pere Lima, partiu o Rômulo para corrigir mais uma vez o seu erro. Manda a bola pela linha de lado, Bruno Rafael. É, tem hora que o Rômulo quer sair jogando bonitinho e termina se atrapalhando. Agora ele chegou bem na recuperação, porque na armação não conseguiu em nada. Lá vai a Pere Lima. A Pere Lima vem com Dudu, levou pra cima da marcação e a falta está marcada. É pra Águia, Bruno Rafael. É, o lateral direito Everton costurando a defesa do 13, só parou na entrada da área quando foi derrubado justamente pelo filho do Marcelinho Paraíba, Marcelo Júnior. Fez a falta, voltou na marcação e agora tem falta perigosíssima a equipe da Pere Lima. Lembrando que o Fábio Lima já deixou um de falta nesse campeonato paraibano. E é ele que está ali junto à bola, quem é aquele outro? Dudu. Portanto, Fábio Lima e Dudu Paraíba, próximos à bola, é falta perigosa para a Águia. Falta muito perigosa para a equipe da Pere Lima bater para o gol na direção da cidade de Queimadas. Ali o Fábio Lima ajustando e ajeitando com muito carinho. Ah, menina bonita para a cobrança da falta. Goleirão Jefferson, que já salvou no comecinho um gol nos pés do próprio camisa 11. O Fábio Lima, e agora preocupado com essa cobrança de falta. Junto à bola, conversando ali, os dois, Fábio Lima e Dudu Paraíba. Expectativa no amigão para a cobrança de falta. Vejamos se Fábio Lima ou Dudu Paraíba vai autorizar o árbitro, Thiago Ramos de Oliveira. Dudu partiu, Fábio Lima toca na barreira, descaiu no tumulto. Sai o goleiro Jefferson e faz a defesa. Opa, a bola saiu, Bruno Rafael. Deu escanteio. O Jefferson tentou salvar, o árbitro estava atento, marcou, e ele marcou com energia o Thiago Ramos, que eu achei até que ele tinha marcado o toque de mão do goleiro, pela força que ele assoprou o apito. Mas aí escanteio, Dudu na cobrança de falta, o camisa 6 da Pere Lima. Dudu Paraíba, posicionado para a cobrança de falta, vai Dudu para a cobrança, aliás, descanteio, levantou no meio da área, sobe para afastar e tirar o zagueirão Marlon pela defesa do time do 13, que tenta encaixar o primeiro ataque, mas não consegue. A defesa da Pere Lima já se recupera no meio do caminho com o zagueirão José Welisson mandando pela linha de lado. Milton. Oi. Uma alteração tática do Galo, o Ferrugem foi para a lateral direita, enquanto o Júlio Ferrari foi para o meio campo. Comente, Leonardo Alves. Era, a gente imaginava que eles pudessem revezar, né? Mas o Ferrari é um jogador que aparece mais como ala, né? E eu falava sobre isso no início, que ele poderia fazer essa função e o Ferrugem ficar na lateral direita, né? Porque é um jogador mais fixo. Então o Júlio Ferrari está ali oscilando, né? Embora ele está caindo até pela esquerda. Agora são 8 da noite, mais 14 minutos. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! Bola pra Bruce, levantou no meio da área! Vitor Alves salva a Peri agora de sofrer o gol! Eu confirmo. 13, o 13 recupera, bola da esquerda, bate o Marcelo Júnior, bola carimba da zaga, vai pro fundo, escanteio, Marcos Siqueira. Exatamente, a bola travada sobrou ali para o João Ananias, que travou firme. O João Leonardo fez o passe para o Brusque, que bateu firme, bateu travado em cima do Everton. É escanteio para o Galo, o próprio Bruce na bola. Bruce vai se posicionando para a cobrança do escanteio em favor do 13. O 13 tenta acordar do jogo, porque até agora só deu Pere Lima. Vai para a cobrança do escanteio, o lateral esquerdo Bruce para a cobrança em favor do Galo, para o gol na direção do centro da cidade. Agora tem uma briga ali no... É o Bia, né, que é o massagista da Pere Lima, indignado com a marcação do Thiago Ramos, se aproximando ali o Thiago, como também a Rutiana, para conversar. Os colegas da Pere Lima do Banco de Reservas tentando acalmar o massagista da Pere Lima, bastante alterado nesse início de partida. Pois é, os ânimos estão fervendo nos bancos, ou seja, tudo isso em função do momento, né? Ou seja, porque os dois times precisando muito da vitória. Os dois times precisando de reabilitação. Vai para a cobrança do escanteio. O lateral esquerdo, Bruce do 13. Autoriza Thiago Ramos. Bruce levantou no meio da área. Afasta, tira de qualquer maneira. Tira de qualquer jeito a defesa da Águia. A bola fica, sobra para a defesa do 13. Eu confirmo. Agora são 15 minutos no primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN. E você Confere! 0! Eri Lima! Também 0! Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. E vem 13, trabalhando ali pela cabeceira do sino central. No passe feito para Joana Nias. Seleciona a matéria, idealiza a jogada aqui pela esquerda. Passe, recebe. O Rômulo Costa volta outra vez no meio campo. Deixa, bola curtinha, trabalhando por dentro, virando, encosta e recebe. O Romeu vira. Ah, faz a transição pela direita. A bola chega para Ferrugem. Trabalhando, levantamento em profundidade, buscando o ataque do Galo lá pelas bandas da direita. Passa para receber. O Raulisson tem também, encostando. O Romeu, bola sobrando, campo de defesa. E a Pernambuco tentando encaixar o contra-ataque, mas o jogador da Peri caiu, foi derrubado e o árbitro marca Marco Siqueira. Um passe muito curto do Marcelo Júnior ali na dividida. O João Ananis acabou dando um carrinho para travar a bola, acabou travando mesmo o camisa 10 da Peri Lima. Falta marcar o Thiago Ramos, estava em cima do lance. Leonardo Alves, 16 minutos desse primeiro tempo. Qual a sua análise sobre esse começo de jogo entre 13 e Peri Lima aqui no Futebol Globo CBN? Olha, Nilton, o início das jogadas do 13, o pessoal que está iniciando, os jogadores que estão iniciando, parecem estar muito nervosos com a situação. Né? Erram muitos os passes, não conseguem dar prosseguimento às jogadas, têm buscado essa ligação direta da defesa com o ataque, e isso favorece a Peri Lima. Olha, mais um passe errado. Agora o Júlio Ferrari. O 13 recupera, vem com o João Leonardo. A bola volta viva, aqui na esquerda. Fechando o ataque do 13, com o Júlio Ferrari. A abertura feita na ponta, passa Marcelo, dominou, girou pra lá, pra cá. Chega a defesa da Peri Lima, no pé de ferro. E a bola se perde pela linha de fundo. Marcos Siqueira. O Raulson acabou adiantando um pouco a bola, e na dominada a bola terminou passando a demarcatória da linha de fundo. Tiro de meta para a Peri Lima. Momentos muito de exaltação aqui dos jogadores da Peri Lima quando retiram a bola. Muita vibração, porque o momento também pede muito isso, viu, Nilton? Programa CBN João Pessoa, na CBN João Pessoa, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, com Carla Visani, já na CBN Campina Grande. Você tem o programa CBN Campina, de segunda a sexta, das 9 às 11 horas, com Valéria Assunção. CBN, a rádio que toca notícia e toca também a emoção do futebol. E vem, Peri, vem pro jogo com o zagueirão José Werson. Trabalha, faz a transição aqui pela direita com Everton. Recebe Everton na ponta, soltura feita para o Denis. Domina, encosta a marcação do Bruce. Bruce estica a perna, tira a bola, volta viva no ataque do 13, mas a Peri Lima já chega para recuperar e sair jogando com o Fábio Lima. Bola virando aqui da direita para o Everton. Recebe, o lateral vem trabalhando, vem dominando. Abre jogada na ponta, na passagem do Denis. Tenta devolver para o Everton. Chega rasgando para tirar a defesa do Galo. Bola saindo pela linha de lado. É lateral, posse de bola. Ainda para a Peri aqui pela direita. Já se apresenta Everton para a cobrança do lateral. Vamos chegando à marca dos 18 minutos nesse primeiro tempo. 0 a 0. 13 Peri Lima. Jogo que abre a sexta rodada do Paraibano. Bola vem para o Fábio Lima, trabalha, gira, buscando o Cristian, ficou no solo. Aliás, foi ali, me parece que o camisa 8, o Vitinho, não foi isso, Bruno Rafael? Exatamente, ele sofreu a falta no primeiro lance, mas aí o árbitro deu a lei da vantagem. Só que no segundo lance também teve um lance mais forte, mas aí o árbitro apontou para a falta lá de trás e o Fábio Lima se prepara para jogar a bola na área. Fábio Lima já vai se posicionando para a cobrança de falta em favor da Peri Lima. Vamos chegando aí a quase 19 minutos neste primeiro tempo. Já temos 18 e 45. Peri Lima 0, 13 também 0. Posicionado camisa 11, Fábio, para a cobrança da falta em favor do time da Águia. Para o gol, na direção da cidade de Queimadas, vai autorizar Thiago Ramos de Oliveira. Apenas dois posicionados ali, guardando a posição de barreira pela defesa do time do 13. Vai autorizar Thiago Ramos. Fábio Lima partiu, pé esquerdo dela, levantou na boca do agito, sobe para tirar e afastar a defesa do 13. Sai jogando errado o Bruce. E ele leva vantagem, abre, jogada na esquerda, passa e recebe. Marcelo Júnior trabalhou, inversão na ponta, se posiciona para receber. Vem Galo da cara do gol, a bola foge, cruzamento, levantou João Leonardo, testa para fora do gol, Marcos Siqueira. Contra-ataque rápido do Galo. Marcelo Júnior encontrou o Júlio Ferrari, fez o passe para o Romeu. E no cruzamento, quase em cima do travessão, o João Leonardo subiu de cabeça tentando amaciar para dentro do gol, mas a bola pegou na nuca e foi para a linha de fundo. Tiro de meta para a Peri Lima. Na CBN João Pessoa, você vem de segunda a sexta, das 15 às 17 horas, Carla Arantes com o programa CBN Cotidiano. Vai para a cobrança do tiro de meta o goleiro Vitor Alves, da equipe da Perilimba. 0-0 aqui no Amigão. Você acompanhando no Futebol Globo CBN. Levantamento do ataque da Peri. Bola acaba saindo pela linha de lado. Fica para a defesa do 13, que já vai para a cobrança com o lateral esquerdo, Bruce. Esse encosta na quarta zaga, deixa com o zagueirão Rômulo. Recepciona a bola, recepciona a jogada. De zagueiro para zagueiro. Rola no sentido do Marlon. Marlon abre da ponta com Ferrugem. Ferrugem vai, volta a transição na jogada. Outra vez com o zagueirão Marlon. Vem trabalhando, vem carregando pela equipe do 13 aqui pela esquerda. Já encosta e recebe o outro zagueiro, que é o Rômulo. A Perilimba se fecha. Bola para correr na esquerda. O Bruce chega para tirar e afastar a defesa da equipe da Perilimba. Tenta sair, tá puxando o contra-ataque. O 13 apertou, tomou, recuperou ali pelo meio campo. Vem o Galo, vem dominando, recuo de bola na cabeça do Silvio Central. A bola curtinha para o João Elias, vira pela direita e recebe a defesa do Galo. Vem dominando, encosta a Ferrugem, recebe na direita, carrega, vem Galo, vem dominando, vem girando o jogo outra vez ali com o João Elias. Recepciona a bola, trabalha pelo grande círculo, abre na esquerda e recebe o zagueiro Rômulo. Tem aberto na ponta, tem o Bruce, mas a bola não chega para ele. O Rômulo prefere recuar na zaga, deixar com o zagueiro Marlon, que vira na direita, domina, trabalha a zaga da equipe do 13, vem girando ali pelo meio campo, encosta a marcação da Perilimba. O Fábio Lima na inter, vai se penetrando na área, girou na boca do Agito Jefferson para fazer a defesa. Bruno Rafael, é mais uma moleza ali do bloco defensivo do 13 e também cai na conta aí dos volantes, né, que ajudam. Tudo começou errado e o Fábio Lima parece que livre, leve e solto, vai dominando essa defesa do 13. Agora são 8h22. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 22 minutos no primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN. Você confere! 0! Perilimba também 0. Central da Bola. Bola rolando na Copa Sul-Americana, Independente 0, Bahia também 0. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, Portuguesa 0, Água Santa 2. Autopeças Barbosa, funcionando de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, e sábado, de 8 às 12 horas. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. Defesa do 13 quase cochilou de novo. Defesa do 13 quase vacilou e vacilou, porque já perdeu a bola, Bruno Rafael. Perdeu sim, agora tá saindo no toque curto, no toque bonito. O Ferrugem toca pro Marlon e dá as costas, aí o Marlon devolve. É uma confusão. Uma confusão, definiu bem Bruno Rafael, Leonardo Alves. Muito seguro, Nilton, a defesa do 13, né? A Perilimba força a saída de bola, força o erro, o pessoal do 13 não consegue sair jogando, acaba tocando de forma muito errada e entregando a bola para a Perilimba. Mais uma vez, no lance anterior, um contra-ataque, e o Fábio Lima bem que poderia ter chutado. Desta vez preferiu tocar, tocou errado, né? Nas duas chances que teve o Fábio Lima, tomou a decisão errada. Quando era... Aqui na CBN, Campina Grande, 103,5 CBN, João Pessoa, 101,7. Você pode participar do nosso futebol, do Futebol Globo CBN, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981199700. 981199700 é o WhatsApp da CBN Campina Grande. Já da CBN, João Pessoa, é o 981324088. 981324088, CBN, João Pessoa, 981199700, 981199700, 9700, vou repetir, hein, 981199700, é o telefone, é o WhatsApp da CBN Campina Grande. E você que está fora da Paraíba, acrescenta o DDD 83, então manda a sua mensagem pra gente, você manda a sua mensagem, de onde você está... acompanhando a transmissão da CBN, seu nome e o time para qual você torce. Levantamento no ataque do Galo, para correr, João Leonardo dividiu, ganhou no pé de ferro, abertura da ponta, bola desviada, vai saindo pela linha de lado. vai saindo pela linha de lado, posse de bola do 13, pela esquerda, já se apresenta o Galo para a cobrança do lateral, vamos chegando à marca dos 25 minutos e 40 desse primeiro tempo, 0-0 do Amigão, 13 Perelima, lateral cobrado, vem Galo, vem pro jogo, parte na esquerda, bola volta para o Bruce, recebe na esquerda, acelera atrás pro fundo, faz o break, muito marcado, não tem espaço para fazer o cruzamento, ele recua ali do meio campo, encosta para jogar com ele, o time do 13, bola mais recuada no meio campo com o zagueirão Rômulo Vira no meio campo, mais ainda mais atrás, deixa com o outro zagueiro que é o Marlo, esse da ponta para Ferrugem, recebeu o trabalho, levantamento no ataque do Galo, a bola vai saindo pela linha de lado, lateral para Perlima fazer cobrança, agora são 8h27. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 26 minutos no primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN, você confere! 0! Perlima também 0! Central da Bola! É gol na Libertadores, é do Defensa e Justiça. Agora Palmeiras 2, Defensa 3. Ainda pela Libertadores, The Strongers 2, Santos 0. Sicredi Evolução, a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Seja bem-vindo ao mundo mais humano e colaborativo. Gente que coopera, cresce. Futebol Globo CBN. E o 13 perdeu mais outra bola no campo de defesa e comete mais uma falta boba, Bruno Rafael. É verdade, Nilton. Se lá no bloco ofensivo os atacantes do Galo até conseguem trocar bons passes e chegar na cara a cara, como foi o lance do Bruce anteriormente, aqui atrás isso não acontece e sempre é um lance de perigo para Pedro Lima. Agora tem falta. Tem falta. Ali encostando, como sempre, o Fábio Lima, tem o Dudu Paraíba, tem outro mais ali no centro do campo. Daqui a pouco o Bruno Rafael vai trazer a trinca que está ali conversando com a Mona Lisa. É mais uma falta perigosa para a equipe da Perlima, que busca a abertura de placar aqui do Amigão. Marca de 27 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0 Perlima e 13. Parece que é o Fábio Lima que está ajeitando mais uma vez, não é isso? É, Fábio Lima capricho, o Dudu deve tomar mais distância e o outro é o camisa 10. O Igor Christian, Fábio Lima... Igor Christian, é Fábio Lima pra bola, bate! Jefferson! Manda pro fundo, escanteio, Bruno Rafael! Olha, Nilton, um petardo do Fábio Lima, a bola veio com veneno, Jefferson não conseguiu encaixar. Tirou até meio estranho, eu vi essa bola tomando a direção do fundo das redes, mas saiu pela linha de fundo, escanteio, já cobrado. Já batido de... O Fábio levantou na área, tenta Rogério Senna, sobe a defesa, bola viva, no movimento intenso da área, na hipertensa defesa, bola chutada, pega o goleiro Jefferson, mas a arbitragem já estava parando, Bruno Rafael. Já sim, existiu um impedimento do lateral direito da Perlima, o Everton, naquele bate e rebate, ele ficou para trás, a defesa do 13, a linha defensiva do Galo subiu, e aí ele ficou na banheira. Leonardo Alves, 29 minutos desse primeiro tempo, 13-0 para Lima 0. Você comenta no Futebol Globo CBN. Olha, o Bruno disse muito bem. Aí a defesa do 13 não consegue tocar a bola e sempre ocasiona um passe errado e é obrigado a fazer falta. Para você ter ideia, o 13 fez mais do que o dobro de faltas do que a Pere Lima neste primeiro tempo. Muito em função dos passes errados que acontecem ali na entrada da área. E vem o 13 tentando se organizar e sair jogando no segundo de defesa. Lançamento do zagueiro Rômulo, bota para correr da direita, passa Ferrugem, recebeu. Ele deixa no meio campo, deixa com o Romeu, vem trabalhando, vem aqui do 13. Levantamento no meio da área, a bola vai saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe da Perlima fazer cobrança. Agora são 8 da noite, mais 30 minutos. O tempo que passou, já era o momento, Apolo, porque tem escanteio para a equipe, aliás, é lateral para a equipe do 13, lateral, mas é no campo de ataque, vai se posicionando, o camisa número 21, Ferrugem, para a cobrança do lateral, levantou no meio dela, sobe João Leonardo, afasta a defesa, pega o goleiro Victor Alves, Marcos Siqueira. Pois é, a bola viajou do Ferrugem, pegou na nuca do Marcelo Júnior e o Victor Alves saltou para agasalhar firme. Eu confirmo 30 minutos no primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN. Você confere! 0! Perlima! Também 0! Central da Bola! Pela Taça Sul-Americana, Copa Sul-Americana, segue Independente 0, Bahia também 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. E na CBN Campina Grande você tem de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, o Bate-Bola Campina, com Iago Bruno, Marcos Siqueira e Afonso Carlos. Já na CBN, João Pessoa, das 14 às 15 horas você tem o CBN Esporte Clube, com Ranieri Soares, Expedito Madruga, Bruno Filho e o Fábio Hermano. É falta para Perilima, para cobrança, bate rasteirinho, ali o camisa 11, Fábio Lima recuando, deixando no meio campo com Ezequias, abre da esquerda, resta. Sabe do Paraíba, partiu, alaga, vem trabalhando por dentro, se posicionando Rogério Senna, bola no ataque da Águia, no bate e rebate, sobrando, chega a defesa do 13, falha o João Ananias, a bola voltou, mas a cobertura da zaga do 13, para sair jogando ali com o zagueiro Marlon, isolando pela linha de lado, é mais um arremesso manual para Perilima, vai se posicionando pela esquerda, Dudu Paraíba para a cobrança do lateral, é pressão da Águia para cima do Galo, 0-0 aqui no Amigão, Campeonato Paraibano, você acompanhando Globo CBN, vem Fábio Lima, recebe, jogou no meio da área, Jefferson faz a defesa, Bruno Rafael. No lance de lateral, a Perilima achou o Fábio Lima, que foi para cima da defesa e bateu cruzado. A bola saiu espirrada, ficou tranquilo para o Jefferson. E o 13 está aqui pela esquerda. Lançamento. Para quê? Ô, Marcos Siqueira, descreva. Um cruzamento para o Dinho, né? O povo falava do Dinho antes da partida aí, que era um bom lateral. O Bruce tocou para ele, mas trocou para fora. Arremesso manual já cobrado da Pere Lima. Esse é o Futebol Globo, você vai, o 13 recupera, bola no comando, para correr João Leonardo, faz a proteção, é da zaga e a defesa do Vitor Alves, Marcos Siqueira. Pois é, um passe muito longo para o João Leonardo, que não é de velocidade, a zaga da Pere Lima só protegeu para a saída do goleirão Vitor. E vem a Águia lá pelas bandas da esquerda no lançamento, mas já chega na interceptação. Para tirar a defesa do 13, para sair jogando ali pelo meio campo, vem Galo, vem pro jogo, vem trabalhando por dentro, se posiciona o camisa 11, Marcelo Júnior. A defesa da Perilima já fez, já parou o ataque do Galo, mas é erro para lá, erro para cá, erra o Galo, erra a Perilima. Agora quem errou, agora quem errou foi o Denis. Aliás, o primeiro erro foi do Bruce, mas o Bruce fez a gentileza, mas o Denis resolveu devolver a gentileza, Bruno Rafael. É um concurso para ver quem erra mais e no erro do Denis o 13 saiu beneficiado. Agora, uma falta dura em cima do jogador 13 anos, o pessoal queria cartão, inclusive está caído, me parece, o Marcelo Júnior. Portanto, é um jogo de muitos erros, é um jogo de muitos erros de passes, embora com a Perilima mais presente no campo de ataque, Leonardo Alves. É um jogo de muitos passes errados, Nilton. Em torno de 20 passes, mais ou menos, 11 da Perilima, 9 do 13, muitas faltas, 8 faltas da Perilima, 4 do 13, aliás, 8 faltas do 13, 4 da Perilima. Então é um jogo bastante truncado, né, onde a gente percebe um certo nervosismo, principalmente na equipe do 13. A Perilima toca de forma mais consciente os jogadores rápidos, mas também sente um pouco quando é pressionada pela equipe alvinegra. Lateral para Perilima, fazendo cobrança, lado direito, já se posiciona Everton para cobrança do lateral. Vamos chegando à marca dos 34 minutos nesse primeiro tempo do Amigão. Campeonato Paraibano, você acompanhando aqui do Futebol Globo CBN 13-0. 0 também para Perilima, vai para cobrança Everton do lateral em favor da equipe. Quando o árbitro, o Thiago Ramos de Oliveira, veio numa conversa ali com o banco do 13, Bruno Rafael. Oi, e pintou cartão amarelo, me parece, para algum jogador do 13, mas daqui não deu para ver quem é, daqui a pouco a gente confirma. E o 13 rouba a bola no meio campo com o Júlio Ferrari, a bola sobra no meio com o Raulisson, dominou, gira para lá, fica bem indeciso, volta outra vez ali pela direita, passa Ferrugem, recebeu, cruzou no meio da área, rasga a defesa, bola para o fundo, escanteio, Marcos Siqueira. Cruzamento venenoso do Ferrugem, rasteirinho ali buscando o João Leonardo, mas o José Welleson estava atento, cortou para a linha de fundo. É esquinado para o Galo, Júlio Ferrari na bola. Júlio Ferrari vai encostando para a cobrança do escanteio em favor do 13. Vai se posicionando o lateral do 13. 13-0 para o Lima, também 0. Aqui você acompanhando no Futebol Globo CBN. Vai para a cobrança Júlio Ferrari. É autorizado o árbitro Thiago Ramos de Oliveira, árbitro da Federação Paraibana. Posicionado Júlio Ferrari. Ali na área, bola sempre esperada pela torcida do Galo, na cabeça do João Leonardo. Autoriza o árbitro. Júlio Ferrari para a bola. Levantou na boca do agito. Tira a defesa. Rasga Fábio Lima. Ajudando a retaguarda. E agora vai sobrar limpa. Não, dessa vez não chegou limpa. Mas chegou. Mas se recupera a tempo. O João Ananias. E corrige o erro. Mas no pé de ganha a bola sobra com a Fábio Lima. Que já recupera pelo meio campo. Vem com o Vitinho. Trabalhando. O 13 apertou. Tomou. Bola na ponta para correr Ferrugem. Recebeu o lateral. Avançou. Girou na área. Para lá. Para cá. Fica muito enrolado. Bola desviada na boca do agito. Afasta. Chega o zagueirão. O José Welleson para tirar pela defesa da Fábio Lima. E sai jogando com o Ezequias. Trabalha o jogo. Bola aberta. Passa. O Fábio Lima. É perigoso e habilidoso, entrou na área, Fábio Lima bateu, cruzado no banco do agito, expanda, saca a bola para o fundo, escanteio, Bruno Rafael. Mais uma grande jogada do Fábio Lima, agora puxando o contra-ataque, porque o 13 teve a oportunidade lá em cima com o Júlio Ferrari, aí o Fábio Lima partiu, ganhou na velocidade, entrou, cruzou bonito, poderia até sair o gol, mas o corte providencial do Ferrugem, escanteio, Fábio Lima na cobrança. Fábio Lima posicionado para a cobrança do escanteio, 0-0 aqui no Amigão 13, Pere Lima, vai autorizar o árbitro Thiago Ramos. Fábio Lima posicionado para a cobrança do escanteio, pé esquerdo da bola, levantou no meio da área, sobe a defesa, afasta, a bola fica viva no fogo da área, no bate, rebate, defesa do 13, afasta, bota para frente, mas erra na saída de bola, a bola sobrando no ataque da Peri, justamente no pé do Fábio Lima, rebate, o cruzado para fora do gol, Bruno Rafael. É ousado Fábio Lima, recebeu a bola, bateu cruzado e forte, muito por cima do gol do goleiro Jefferson, apenas tiro de meta pro Galo. Agora, 8:38. O tempo que passou já era. Se liga Brasil, vamos nessa galera. No Amigão, jogados 38-38 nesse primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN, você confere! 0. Também 0. Central da Bola. Segue na Taça Libertadores, Palmeiras 2, Defensa e Justiça 3, The Strongest 2, Santos 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. E vem Galo lá pelas bandas da direita. No passe feito. Pra chegada do Galo. Tentando lá chegar de qualquer jeito. É jogo duro. É jogo complicado. 0-0. 13 Pere Lima. A defesa manda pro lado. Lateral já se posiciona. O Ferrugem pra cobrança do lateral. Encosta no meio campo. E recebe o camisa 8. Romeu trabalhando. Levando o ataque. Na ponta. Soltura feita pra Ferrugem. Levantou no meio da área. Pra ninguém. Chega a defesa da Peri. O 13 aperta. Tenta dificultar a saída de bola, mas chega ali o Fábio Lima, que se mexe o campo inteiro. Agora ele erra, a bola sobrando. Ataque do Galo, vem trabalhando ali por dentro. No Marcelo Júnior, levantou do comando. Afasta a defesa, bola volta viva. Ataque do Galo, levando o Ferrugem. Trabalhou, girou, caiu o jogador do 13, ficou no solo. O Fábio Lima já toma, já tendo partido contra-ataque. Bola aberta, outra vez pro perigoso. O endiabrado Fábio Lima levantou na boca do agito. Bola pra passagem do Denis, recebe na esquerda. Denis trabalhou, levou. No ataque da Peri, pra lá, pra cá, balançou, na entrada da área, chutada, bola passa à esquerda do Jefferson e se perde pela linha de fundo, Bruno Rafael. É, o 13 teve uma grande chance no toque e na tabela, mas parou por aí, foi uma bela chance, mas a Peri Lima tem muito mais volume, muito mais pressão e agora funcionou o ataque com o Fábio Lima e o Denis, mais um chute ao gol do Jefferson, que passa à esquerda do goleirão do Galo. Ou seja, Pere Lima tem mais repertório. E agora o 13 vem. Levantamento para João Leonardo da cara do gol. Bateu! Sai o goleirão! Victor Alves para a defesa. Marcos Siqueira. Passe primoroso do João Ananias por cima da defensiva da Pere Lima. E aí bateu cabeça o Marcelo Júnior e o João Leonardo. Os dois livres inteiros na bola. E aí a bola ficou fácil mesmo para o goleirão Victor Alves, que agasalhou firme, desperdiçando uma boa chance o Galo da Borborema. Definindo, Leonardo, em termos de presença, de campo, de ataque, a Pere Lima tem mais repertório. A Pere Lima chega com mais consciência, Nilton. Chega com um repertório maior, como você disse, porque explora, sobretudo, o lado direito do seu ataque, o lado esquerdo de defesa do 13, porque o Fábio Lima percebeu que o Bruce sobe para o ataque e não tem cobertura. Do lado direito, ele começou jogando pelo lado de lá, lá tinha o Júlio Ferrari e o Ferrugi. O Júlio Ferrari sobe para fazer o apoio, jogando muito mais de meia, mas o Ferrugi fica fazendo essa cobertura. Então o Fábio Lima, inteligente que é, caiu pela direita, provavelmente a pedido do técnico Dinho, porque o Bruce sobe e não tem esta cobertura aqui, e o Fábio Lima tem levado vantagem porque é um jogador veloz. Então tem repertório a equipe da Pere Lima e... agora ganha um repertório a mais porque o Denis passou a cair pela esquerda. Então a Pere Lima começa a explorar as laterais, né, que são jogadores que sobem muito da equipe do 13. Agora são 8h41. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 41-41 no primeiro tempo do placar do Futebol Globo CBN, você confere! 13-0! Ele também zero. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. E vem o 13 tentando. No meio com Marcelo Júnior. Não deu sequência. Já toma pelo Lima. E sai. Parte com Everton aqui na direita. Para a passagem do Fábio Lima. Mas dessa vez não chegou a bola no Fábio Lima. A bola acabou saindo pela linha de lado. Relógio da CBN bate para você conferir. 41,5. 41,5 desse primeiro tempo. 0-0. 13 pelo Lima. E o 13 toca a bola pela sua retaguarda com o zagueiro Marlon. Vira da direita com o Ferrugi. Ferrugi volta no Marlon. Vem trabalhando. Faz a transição de jogada ali pelo centro do campo. Virando o jogo. Tocando na esquerda com o outro zagueiro, que é o Rômulo. Rômulo recepciona a bola, recepciona a jogada na cabeceira do círculo central, encosta, o João Anias abre na ponta, passa o Ferrugem, bola para Ferrugem, acelera, não chega, a bola acaba saindo, mas o último a tocar foi o Dudu Paraíba, é lateral para o time do 13 fazendo cobrança, lado direito já se posiciona Ferrugem para cobrança no arremesso manual, 0-0, 13 para Lima, vem o Galo lá pela direita, fechando, bola volta no campo de defesa, no recuo para o zagueiro Marlon, que vai começar tudo aqui pelo meio campo, toca no grande círculo, encosta e recebe. O zagueiro Marlon vem dominando, vem girando para Rômulo, recebe Rômulo, bola enfiada na cara do gol, para fazer, sai o goleiro, gol aberto, bateu cruzado na cara do gol, bate para fora, sem goleiro, Marcos Siqueira. Perde uma chance incrível o Galo da Borborema, mais um belo passe no meio campo, o Romeu cara a cara com o João Alves. Vitor Alves driblou o goleiro da Pere Lima, tocou voltando para dentro da área, e aí o Raulisson pegou de primeira, pegou mal na bola, subiu demais, perdendo uma grande chance de abrir o placar, o Galo aqui no Amigão. Ou seja, o Galo chega pouco, mas quando chega não aproveita também, ou seja, além da dificuldade de abrir... O ferrolho da defesa da Pere Lima, não que a Pere Lima esteja jogando recuada, esteja jogando retrancada, mas quando tem a chance, acaba desperdiçando, como agora, Leonardo Alves. E o 13, Nilton, quando toca a bola, né, quando é consciente nessa construção da jogada, consegue quebrar as linhas da defesa da Pere Lima. Prova disso foi, mais uma vez agora, o toque do Rômulo quebrou, deixou o Romeu de cara, ele tocou o Harrison, chutou por cima. Mas o 13, quando toca a bola, consegue quebrar a linha de defesa da Pere Lima. Algo que já tinha acontecido com o Bruce para uma boa defesa do goleiro da Pere Lima. E agora, desta feita, o Romeu driblou o goleiro e tocou para o Harrison chutar por cima. Relógio da CBN batendo para você conferir. 43,5, 43,5 desse primeiro tempo, 13-0. 0 também para Pere Lima, vai terminar primeiro tempo no Amigão. É o jogo que abre a sexta rodada do Campeonato Paraibano. Você acompanhando aqui no Futebol Globo CBN. Bola fica na defesa do 13, no recuo, ali por dentro. Vai fazendo a transição o time do 13 com o camisa número 4. Aliás, o camisa 3, que é o Marlon, deixa na esquerda. Recebe Rômulo. Rômulo trabalhando, virando o jogo para o centroavante. João Leonardo chega na cobertura, Ezequias, para sair jogando. Bola na esquerda, parte Pere Lima para o Denis, recebe por dentro, fechando Rogério Senna, recua no meio campo, encosta Vitinho, vem trabalhando pelo Peri, dominou, faz o penteado ali em cima da Maria Bonita, da menina bonita, no passe curtinho na quarta zaga, de bola para Jordan, recebe o quarto zagueiro, vem trabalhando, vem devagarinho, levanta a cabeça, vai trabalhando, gira na esquerda com Dudu Paraíba, recebe Dudu pressionado, volta outra vez na quarta zaga com o Jordan, esse mais atrás, deixa pro goleiro Victor Alves. Relógio da CBN batendo para você conferir. 44-44 desse primeiro tempo, 0-0, 13 Pere Lima, está jogando a Peri, bola para Fábio Lima, recebe aqui na esquerda, mas primeiro se apresenta a defesa do 13, se apresentou a defesa do Galo com o zagueirão Rômulo isolando, bola para fora, é lateral quando vai subir a placa ali da quarta árbitra, que é a Rutiana Camila. Levantamento no ataque da equipe do Tapir Lima. O 13 rouba a bola pelo meio campo, rouba com o Romeu. Romeu bota para correr o seu ataque, para a passagem do Marcelinho. Tem Raulisson chegando, entra, aberto, levantou, bateu cruzado! Pro gol! Júlio Ferrari! Do 13! O Galo foi para cima, fez o alvoroço. Foi bonito, foi. Esse lance foi um espanto. E o gol aconteceu aos 45, 45 minutos do primeiro tempo. Júlio Ferrari, camisa número 2. Ele fez 1. Ele lima 0. O Victor Alves, se não aguenta, pra que veio, goleirão, afilandou e você dançou. Se a rede balançou, sacudiu, o número da senha, você viu, Marcos Siqueira. Número 2, Júlio Ferrari, fazendo a festa do Jean lá no Alto Branco. Uma tabelinha, o Raulisson encontrou o lateral do Galo na quina da grande área. De primeira, a bola pegou um efeito e foi no furo do gol. Um golaço, o primeiro dele com a camisa do 13. Agora, o Galo tem 1, a Pere Lima tem nada, Newton. Na festa do futebol, do amigão, quem faz festa é o Galo. Júlio Ferrari abre o placar, 13-1, Pere Lima 0. Comenta, Leonardo Alves. Era o que eu falava, Nilton, que um 13, quando chegava, chegava de forma mais incisiva. Quando tocava a bola de forma consciente, conseguia quebrar as linhas de defesa da Pere Lima. Desta feita, o Júlio Ferrari recebeu, bateu bem, sem chances de defesa, e um gol importante no final da partida, porque quebra todo o esquema montado pelo técnico Dinho Silva para o segundo tempo. Portanto, 13 na frente. Júlio Ferrari, subiu a placa por aí, rapaziada? 3. Jogo até 48, já temos, relógio da CBN vai bater para você conferir. 47, o árbitro Thiago Ramos de Oliveira pediu o jogo até os 48, mais um minuto e vai terminar o primeiro tempo, 13, com o gol de Júlio Ferrari aos 45, vai ganhando o jogo. Levantamento no ataque, buscando o centroavante João Leonardo, que chega fazendo falta, Marcos Siqueira. Pois é, ele veio fazer o pivô para o Bruce, mas acabou derrubando o zagueiro Jordan da Pere Lima. O Thiago Ramos, atento ao lance, marcou falta do atacante do Galo. E vai se posicionando José Werisson para a cobrança de falta em favor da Pere Lima. Bola no campo de ataque quando o árbitro Thiago Ramos de Oliveira apita. Final de jogo no primeiro tempo aqui no estádio, amigão. E no primeiro tempo o placar ficou assim. 13. Onde Júlio Ferrari, camisa 2. Ele lima 0 no Futebol Globo CBN. Está começando Central da Bola. A Paulo Ricardo. Central da Bola. 8h48, iniciamos Central da Bola nesse intervalo de, por enquanto, 13-1, gol no finalzinho, Pere Lima 0. E passa o som ao estádio, Marcos Siqueira e Bruno Rafael acompanham a saída das duas equipes. É com você, Marcos. Pois é, os jogadores do Galo vão deixando agora o gramado, o zagueiro Rômulo ali foi perto da arbitragem, como também alguns membros da comissão técnica, para conversar com a arbitragem. O Thiago Ramos, que está deixando muito o jogo rolar, o pessoal do Galo pediu alguns cartões amarelos, o Thiagão não foi na deles, e aí o pessoal da comissão pedindo e cobrando um pouco mais da arbitragem. Mas alívio para o Galo, que vence pelo placar momentâneo de 1-0, um golaço do Júlio Ferrari, o primeiro dele com a camisa do Galo da Borborema. No momento, no gramado, apenas o pessoal do banco de reservas vai movimentando, vai tocando bola ali, para quem sabe o Marcelinho precisar de fazer modificações no intervalo, o pessoal já esteja em condições de jogo. Apolo. Vai na bola, Bruno. Já do lado da Pere Lima, todo mundo já no vestiário, apenas o goleiro Vitor Alves vai conceder entrevista ao Felipe Costa pelo jornaldaparaíba.com.br. O técnico Dinho Silva, ele tem as seguintes opções: 9 jogadores no banco, Isaías, que é goleiro, Fabiano, Júlio César, Renato, Stronda, Jotinha, João Vitor, Roger, Fafá e o Chiquinho são as opções dele. Porém, ele colocou todo mundo ali naquele, o pessoal tá naquela roda de bobinho, eu acho que ele não vai mexer não, até porque a Pere Lima tá bem no jogo. Tá aí os detalhes do Bruno Rafael, detalhes também do Marcos Siqueira nesse intervalo de, por enquanto, 13-1, Pere Lima 0. O torcedor participando aqui com a gente, o Bruno Sampaio tá dizendo que Marcelinho tá perdido na equipe, fora Walter Júnior, não tá satisfeito com a diretoria do 13. Aqui o Marcos Vinícius, aqui ele já pergunta uma pergunta mais ampla, né? Ele pergunta quais jogadores dos times paraibanos que não irão participar do Brasileiro Série C ou D caberiam nos clubes de Campina. Será que não tem um jogador do 13 que não marque Fábio Lima, o professor Rizomar das Três Irmãs, né? Um torcedor do Galo preocupado demais com o desempenho da equipe, mesmo com essa vitória parcial com o gol do Júlio Ferrari, 1-0, mas vamos acompanhar todo o segundo tempo para a gente saber como é que vai terminar essa partida. Nós vamos ao intervalo, 1 minutinho e 40 segundos, e já voltamos com o Futebol Globo CBN. Oferecimento Sicredi Evolução. Gente que coopera, cresce. Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. E Autopeças Barbosa. Tudo em lataria, faróis e para-brisas. Armazém PB. É o Armazém Paraíba na internet. Armazém PB. Tire aquelas fotos com alta qualidade. É, o Moto G30 vem com 4 câmeras traseira e mais 128 GB de memória para você salvar todas elas. E tá só 10 de R$169,90. Compre também pelo Zap 83-3222-5000. Armazém PB, é o Armazém Paraíba na internet. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos, verdadeiramente, somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. Se o carro quer comprar, mas não sabe onde encontrar, ou se o negócio é vender, pra todo mundo ver é Bibi.com.br. O maior estoque de veículos da Paraíba. Tem mais de 1000 ofertas, vai agora acessar. Quem anuncia, vende, quem procura, vai achar é Bibi. Bibi.com.br. O maior estoque de veículos da Paraíba. Perto de você. Acesse. Central da Bola. Oito e 53, 1-0 para o 13, intervalo, Galo vai vencendo, 13, 1-0 contra a equipe do... Tapera e Lima. O Castelo tá aqui com a gente, tá dizendo que o Belo vai ser campeão e Victor tá dizendo que esse jogo termina 1-1. Vamos aguardar, ele tá na escuta em Mandacaru, ama todo mundo, tá confiante na vitória do Belo, né? No título do Belo, torcedor do Botafogo, e apostando no empate nesse jogo de hoje. A bola rolando pelo Brasil e pelo mundo. The Strongers 2, Santos 1, o Palmeiras empata, Palmeiras 3, Defensa e Justiça também 3. Na Copa Sul-Americana, Independiente 0, Bahia 0. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, a bola rola para Talleres e Red Bull Bragantino. E pela Libertadores, tem Fluminense e Júnior Barranquilla, tem São Paulo e Racing, tem Universitário Independiente Del Valle. A bola rolando hoje. O único estadual em andamento, além do paraibano, é o Roraimense, com Gás e Rio Negro. O Gás vai vencendo por 1-0. O gol do Canutama. Não sei se é o Edinho Canutama. Pode ser o Edinho Canutama, ex-13. Vamos voltar ao amigão. Por lá está o Leonardo Alves. E o Léo chega com a sua visão, a sua opinião. Torcedor do 13 preocupado mesmo com essa vitória. Também o gol foi de finalzinho, né, Léo? Muitos torcedores já vinham mandando mensagem. Mas comenta, analisa esse primeiro tempo. Apolo, torcedor do 13, que acompanha o Futebol Globo CBN, né, que estava preocupado com os avanços da Pere Lima neste primeiro tempo. Mas a história hoje, neste primeiro tempo, pelo menos, repete o que nós vimos, né, no jogo contra o Campinense, pelo menos em parte dele. A Pere Lima com o maior volume de jogo no primeiro tempo, embora a gente tenha terminado a primeira etapa com praticamente a posse de bola igual entre Pere Lima e 13, o 13 com 52%, a Pere Lima com 48%, o 13 foi uma equipe que acabou finalizando mais no gol, né? Eu falava a respeito disso porque o Alvinegro, quando chegava tocando de forma consciente, trabalhando a bola e não aqueles chutões para frente, o Alvinegro conseguia quebrar as linhas da defesa da Pere Lima. A Pere Lima teve uma chance logo no início da partida e para mim a chance mais clara de gol, né, pelo menos até então. Aos 4 minutos, a defesa do 13 parou pedindo impedimento. O Fábio Lima entrou de cara com o Jefferson. Poderia ter tocado a bola para o companheiro que estava atrás da linha da bola, mas este preferiu fazer a conclusão e o Jefferson fazer uma grande defesa, salvando o 13 logo no início da partida. E essa paralisação da equipe da defesa do 13 era algo que acompanhou o time alvinegro até boa parte do primeiro tempo, porque a Pere Lima, marcando a saída de bola, quando o 13 estava com estas no seu campo, e às vezes atraindo o campo para o 13 para o seu campo de defesa, jogava a bola nas costas dos zagueiros alvinegros e às vezes também dos laterais. Então, a Pere Lima tocava a bola de forma mais consciente, encontrava espaços, chegava com mais clareza ao ataque do que o 13. Porém, o 13, após uma triangulação, né, num contra-ataque, após uma triangulação entre os jogadores, o Bruce recebeu de cara, isso aos 23 minutos, o Bruce recebeu de cara, né, uma triangulação entre o Romeu, o João Leonardo, a bola acabou chegando para o Bruce e ele de cara também teve a chance de fazer o gol e o Victor, o goleiro da Pere Lima, fez uma grande defesa. O contra-ataque era a principal arma da Pere Lima, principalmente com o Fábio Lima, este jogador que começou atuando pela esquerda. Depois, ao perceber que o Bruce subia muito e não tinha cobertura, porque o João Ananias joga muito mais protegendo a defesa do que fazendo a cobertura dos laterais, o que seria impossível para apenas um jogador conseguir fazer essas três funções, cobrir os dois laterais e ainda cobrir a fazer a proteção da defesa. Então o Fábio Lima percebeu isso e esse jogador foi o que deu mais trabalho à equipe alvinegra. Não só ele, mas também o Denis, que chegava fazendo essa marcação. Mas as melhores chances, né, as investidas mais claras da equipe do 13 foram criadas pelo Fábio Lima, que, como eu disse durante a transmissão, nas melhores jogadas, tomou a decisão errada. Teve uma jogada aos 21 minutos antes da chance do 13, que ele conseguiu ganhar da defesa e, em vez de chutar, tentou o cruzamento. Esse saiu de forma errônea. E também o Fábio Lima, durante mais umas duas jogadas, além das cobranças de falta, conseguiu dar trabalho à defesa alvinegra. Inclusive, numa delas, o Jefferson fez uma grande defesa, isso aos 28 minutos, uma defesa difícil, colocando para os escanteios, né? Então, aos 42 minutos, o 13 criou uma bela jogada, o Rômulo deu um belo passe para o Romeu, este de cara driblou o goleiro e tocou para o Ralos, que tocou por cima. O 13 perdeu uma chance importante aí aos 42 minutos da primeira etapa. Só que aos 45 minutos, após uma boa jogada, o toque para o Júlio Ferrari na direita, ele ajeitou e bateu sem chance de defesa, deixando o 13 numa situação muito confortável para o início do segundo tempo, porque pelo que se encaminhava, pelo que a gente observava, o primeiro tempo terminaria empatado em 0-0. A Pere Lima apresentou o maior volume de jogo. A Pere Lima, ela conseguiu, de certa forma, chegar mais ao ataque alvinegro, porém, o 13 acabou sendo mais efetivo, né? O 13 acabou conseguindo fazer o seu gol neste primeiro tempo através do Júlio Ferrari. Para vocês terem uma ideia, um jogo de muitos passes errados. O 13, 11 passes errados no primeiro tempo, a Pere Lima 16, né? A Pere Lima levou vantagem nos escanteios, 3-2. Nos cruzamentos, a Pere Lima explorou muito mais esse fundamento, tentando chegar na cabeça dos atacantes. 6 vezes, o 13, 5. E o 13 oscilou bastante a questão dos cruzamentos, ora por cima, ora também o cruzamento rasteiro. Nas faltas, aí é que a gente observava, né, nos números de faltas, né, que a gente observa no 13, a gente pode constatar como o 13 estava nervoso. Foram 10 faltas cometidas pelo 13 no primeiro tempo e 4 pela equipe da Pere Lima. Então, observa-se que o 13 errou alguns passes, embora a Perilimano tem errado mais passes no jogo, os passes que o 13 errou foram muito próximos da sua área. Então, muitas vezes, os jogadores de defesa foram obrigados para parar o contra-ataque, para matar a jogada de ataque do adversário, a fazer a falta. Então, foi um primeiro tempo que a efetividade, né, da equipe alvinegra fez a diferença. Então, para o segundo tempo, a Perilima deve se abrir, deve buscar o gol de empate, porque está numa situação delicada com a vitória do 13, e ao alvinegro cabe jogar com inteligência, explorar os contra-ataques, mas, sobretudo, caprichar no último passe, porque se caprichar no último passe, o 13 certamente, fatalmente, fará o segundo gol, Apolo Ricarte. Beleza, tá aí os comentários do Leonardo Alves. O torcedor segue por aqui. O Marcos de Galante tá dizendo que o Botafogo amanhã ganha e vai ser campeão. E tá dizendo que a Perilima vai virar esse jogo, né? O torcedor do Botafogo aí secando também o Galo da Borborema. Alguma movimentação por aí, Marcos? As duas equipes vão retornando para o gramado. O Galo da Borborema parece que vem com o mesmo time que terminou a primeira etapa, viu, Apolo? Do lado da Perilima, Stronda, camisa 16, já está no aquecimento. Vem a primeira mudança do técnico Dinho Silva. Daqui a pouco a gente confirma quem sai. Tá aí, detalhes com o Bruno, detalhes com o Marcos Siqueira. O 13 Perilima já voltando. E voltamos o som também para ele, Newton Batista. Eu estou livre, leve e solto, pronto para fazer o seu jogo. Vai ficando tudo pronto para começar o segundo tempo. Vai subir a placa ali para a gente ver quem é que saiu para a entrada do Stronda, Bruno Rafael. Exatamente, Newton. A gente está aqui no aguardo da plaqueta da nossa quarta árbitra. Luciana Camila. Exatamente. E saiu 22, o Everton, lateral direito. Portanto, Stronda sai para a entrada do Everton, camisa 22, Leonardo Alves. O Stronda é atacante, né, Newton? Então, o Dinho coloca o time para frente, né? Um jogador experiente, de 27 anos, né? Já jogou, né? Entrou no partida, né? Já passou pelo Escasa, pelo São Raimundo. Então, é um jogador experiente que entra ali para ajudar o Fábio Lima no ataque, né? Porque o ataque da Perilima sem o Peixeiro se resume ao Fábio Lima. Então, o Stronda entra ali para ajudar. Vamos ver quem vai atuar na lateral direita. O árbitro Thiago Ramos de Oliveira vai apitar pela primeira vez no segundo tempo. Saída que pertence ao Galo. 13 vence por 1-0. Apita Thiago Ramos de Oliveira. Começa o segundo tempo do Amigão para 13 Perilima. Futebol Globo CBN. Vem com a gente, vamos viver a festa. A bola fica no campo de defesa do Galo, que vai trabalhando aqui pela direita. Na chegada do Júlio Ferrari, lança para Ferrugem, sobe a defesa da Peri, afasta. A bola fica viva ainda no ataque do Galo, mas no comando, sobrando para Perilima. Pela meia esquerda, passa o Igor Christian, trabalhou, levou, ficou na falta. E o jogo parado, primeira falta do segundo tempo é para a Águia. Bruno Rafael. Falta batida, bola para Fábio Lima, não tem impedimento, entrou no meio da área! Pro gol! Da Perilima! Águia foi para cima, fez um alvoroço, foi bonito, foi! Esse lance foi um espanto, e o gol aconteceu aos 40 segundos do segundo tempo. Tudo igual. Perilima e o placar no Futebol Globo CBN. Ô, Jefferson, se não aguenta, pra que veio o goleirão? A fila andou e você dançou. Se a rede balançou, sacudiu. O número da senha você viu, Bruno Rafael. Rogério Senna, camisa de número 9. É o moço da emoção da galera da Águia que fez barulho no Amigão. Agora o detalhe do lance, jogadaça do Fábio Lima, que deixou o Rogério numa posição muito boa apenas para desviar. Tanto é que na comemoração, o pessoal correu mesmo para comemorar com o Fábio Lima, porque o Rogério ficou para trás, mas o gol foi do camisa 9. na festa do futebol. Agora do amigão, quem faz festa é a Águia. Rogério Senna, camisa número 9, deixa tudo igual no placar. 1 para o 13. O gol do Galo, marcado no finalzinho do primeiro tempo pelo Júlio Ferrari. 1 para a Águia. Rogério Senna empata, 13-1. Pere Lima também um. Comenta, Leonardo Alves. Olha, Nilton, se para Pere Lima foi o melhor que poderia acontecer, para o 13 foi o pior que poderia acontecer. Eu falava que aquele gol do 13 no final do primeiro tempo desmontava o esquema montado pelo técnico Dinho Silva para o segundo tempo. Esse gol do Rogério Senna coloca tudo no seu lugar. Então o jogo inicia do zero, todo mundo em busca do resultado. Fábio Lima destruindo mais uma vez no segundo tempo a defesa alvinegra. E tem falta para o 13, Marcos Siqueira. Pois é, a falta do zagueiro Jordan em cima do João Leonardo, que levou inclusive o cartão amarelo, sendo cobrado pelo Júlio Ferrari. Júlio Ferrari vai se posicionando para a cobrança de falta em favor do 13, que vai correr atrás de novo o Júlio Ferrari. Foi, desistiu, posiciona-se de novo. Vai Júlio Ferrari para a bola, levantou na boca do agito, tira de soco para fora da área o goleiro Victor Alves. E sai jogando a Pere Lima. A Pere Lima ali pelo lado direito, vai fechando, chega a defesa do 13, não tira. A Pere Lima insiste, vai se posicionando já por dentro o Rogério Senna, mas a bola desviada pela linha de lado. É posse de bola ainda para a Pere Lima fazer a cobrança. Amarelo. Para quem? Romeu, camisa 8 do Galo, no lance da falta que originou o gol da Pere Lima, o volante do Galo levou o cartão amarelo. E vem a Pere Lima, pode fazer o segundo gol, Jefferson! A bola viva ainda, ataque da Águia, bola sobrando, chega a defesa do 13, que passou mais uma vez, momentos terríveis no segundo tempo, Bruno Rafael. Verdade, mais uma vez o Fábio Lima, só que agora pelo lado direito, ele bateu direto, o Jefferson... reboteou para o meio da área, mas a defesa do 13 conseguiu a recuperação. Na sequência, falta para o Galo e agora Fábio Lima queria também ali uma falta sem a bola, mas o árbitro deu uma bronca nele. E vem o 13, bola aberta na esquerda, tentando chegar o Galo. Faz a cobertura, defesa da Águia. Deixa a bola sair pela linha de fundo para ficar com o tiro de meta. 4 minutos jogados nesse segundo tempo. 4 minutos jogados nesse segundo tempo. 1 para o 13. O gol do 13 marcado no finalzinho do primeiro tempo. Júlio Ferrari aos 45. E a Águia empatou aos 40. Segundos do segundo tempo com o camisa número 9, Rogério Senna. 1 para o 13, 1 para a Pere Lima. Vai para a cobrança do tiro de meta. O goleiro Vitor Alves está jogando ali pela direita com o zagueirão José Werisson. Recepciona a bola, vem trabalhando, vem adiantando a jogada. Lançamento comprido para correr o seu ataque. Bola se posicionando por dentro, vai se posicionando. O Fábio Lima, que não deu sequência, já chega o João Ananias para roubar e sair jogando ali pela esquerda com a defesa do 13. A bola voltando para o Bruce, sobe a bandeira quando se movimentava ali do ataque o João Leonardo, mas está marcando a arbitragem o quê? Impedimento, é isso, Marcos? Impedimento. São 5 minutos jogados nesse segundo tempo, 5 jogados nesse segundo tempo, 13-1 para a Pere Lima, é o placar do jogo, e vem Galo. Mas a Pere Lima é quem tem a posse de bola, que vai sair jogando com o zagueirão José Werisson. Apita o árbitro, manda que recomece o jogo. Levantamento no ataque da Pere. A bola sobra na esquerda, sobra. Com o camisa número 16, que é o Stronda. Bateu por dentro, girou. A bola fica no meu campo, fica com a equipe da Pere Lima. Abertura na ponta esquerda, passa para receber o Dudu Paraíba. Levantamento no meio da área, sobe a defesa do 13 para afastar. A Pere Lima recupera, passa na direita para receber. Vem Pere Lima, vem trabalhando o jogo. Ali pela meia, no passe feito para a subida do Denis, bateu cruzada, a bola se perde pela linha de fundo, Bruno Rafael. É, chute de longe do Denis, meio que sem jeito, a bola tomou muita altura e se perdeu pela linha de fundo, apenas tiro de meta pro Galo. Só um detalhe do gol da Pere Lima, foi o primeiro gol do camisa de número 9, o Rogério Senna, no campeonato. Agora são 9:09 da noite. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No amigão, jogados 6 minutos do segundo tempo no placar do Futebol Globo CBN, você confere. 13. O 13 tem um de Júlio Ferrari, camisa 2. Pere Lima. Também tem um de Rogério Senna, camisa 9. Central da Bola. Pela Libertadores é fim de jogo. No finalzinho, o Defensa e Justiça marcou o quarto. Palmeiras 3, Defensa 4. Em andamento também no finalzinho, The Strongers 2, Santos 1. E com o gol do Rogério Senna, quem tá feliz é o Assunção, rapaz, e toda a sua família lá na cidade de Lagoa Seca. Autopeças Barbosa, funcionando de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. E sábado, de 8 às 12 horas. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo e vem o Galo. Toca a bola no meio campo. Toca a bola no meio campo com o João Anias. Recuando, deixando na zaga com o zagueiro Marlon. Esse vira pela esquerda. Passe e recebe o Rômulo Costa. Ultrapassa meio campo. Levantamento no comando. Fez gentilezas. O que foi que ele quis fazer? Marcos Siqueira. Na verdade, ele cruzou ali dentro da área procurando o João Leonardo, mas o atacante do Galo estava em outra posição. A bola foi passando por todo mundo e se perdendo na linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. E sai jogando o time da Perilimba. A bola fica na direita com o jogador Denis, marcado. Marcado ali, cercado. Ele se atrapalha, vai para a dividida. A bola sobra, acaba saindo pela linha de lado. O último a tocar foi o jogador do 13. É, posse de bola para a equipe da Perilimba fazer a cobrança. Leonardo, 8 minutos nesse segundo tempo. Um segundo tempo que começa de uma maneira que o Galo não esperava, né? De forma nenhuma, Nilton, porque foi um gol relâmpago, né? O 13 ainda se ajustava em campo, a Perilimba voltou com todo o gás, conseguiu o gol de empate, né? O 13 sentiu esse gol de empate porque voltava com um esquema mais ou menos definido para essa segunda etapa, como eu disse, explorar os contra-ataques, jogar com inteligência, porque a Perilimba precisava se abrir, mas o 13 sentiu o gol e a Perilimba joga do mesmo jeito que iniciou a partida, com mais consciência, com mais tranquilidade. Tentava ali o Stronda, mas a bola saiu pela linha de lado. É lateral para a equipe do 13 fazer a cobrança. Bate Ferrugem, deixa na zaga, deixa com o zagueiro Marlon. Trabalha na quarta zaga, encosta e recebe Rômulo Costa. Vem trabalhando, volta outra vez com o Marlon. A Perilimba aperta com o Fábio Lima. Chega, espanando de qualquer jeito o Marlon. Na interceptação, a bola sobrando com o Júlio Ferrari. Erra no meio campo, passes errados, como sempre, da parte do time do 13. Mas no bate e rebate, a bola sobra. Aqui com o João Leonardo. Para correr, Júlio Ferrari faz a proteção. O Dudu Paraíba deixa a bola sair pela linha de fundo, Marcos Siqueira. É, o passe do João Leonardo buscava o Ferrugem ali. O defensor da Perilimba fez apenas a proteção, deixando a bola sair pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vitor Alves. Segue 1-1 no Amigão. O detalhe, Nilton, que o Fábio Lima agora está jogando na esquerda, né? No primeiro tempo ele terminou jogando pela direita, agora está jogando pela esquerda. E vai Vitor Alves para a cobrança do tiro de meta em favor da Perilimba, levantando o seu ataque. A faixa defesa do 13, a bola fica. E agora a arbitragem pega uma falta, Marcos Siqueira. O pezinho alto ali do Dudu Paraíba em cima do Júlio Ferrari. O Thiago Ramos atenta ao lance. Falou para o Dudu, ó, é a última sua, viu, Dudu? Aí está o detalhe do repórter Marcos Siqueira, falta para o 13, falta já batida. Vem na direita Júlio Ferrari, recebe, passa Ferrugem. Ainda Júlio Ferrari prendeu no ataque. Oh, coisa horrorosa. No passe para Júlio Ferrari, a bola saiu, a bola voltando no ataque daqui do 13. Mas chega a Perilimba, recupera com o Fábio Lima, bota para correr do comando, bola solta para o Stronda, trabalhou, levou no bate e rebate, chega a defesa do 13, rasga de qualquer jeito. Tenta o Galo chegar por dentro, se posicionando o centroavante João Leonardo, passa João Leonardo, recebeu da cara do gol, batida, espalma Vitor Alves, complementa o zagueiro José Werisson, tira para fora da área, e a Perilimba sai para o jogo, defesaça do goleiro da Águia, Barco e Siqueira. A jogada começou bonita com o Romo, ganhou na boa a jogada, lá vem a Perilimba. A Perilimba responde, mas chega primeiro o João Anias, espanando pela linha de lado, a bola fica no meio campo, fica com a equipe do 13 que vai trabalhando no jogo, bola no meio campo, vem Galo, vem chegando, vem trabalhando, gira o jogo no comando, passa para receber Marcelo Júnior no comando, se mexe o João Leonardo, encosta Júlio Ferrari, recebeu, bola curtinha no meio para Marcelo Júnior, domina, gira, a bola tá queimando no pé do Marcelo Júnior, fica para a defesa da equipe da Perilimba que está jogando aqui com o camisa 10 que é o Igor Christian, dominou, limpou a jogada, bola para Fábio Limba. Epa, falta em cima do camisa 11 da Águia, Bruno Rafael. E sobe cartão para Ferrugem, camisa 21, cartão amarelo para o lateral direito do 13. Agora tudo começou no erro do outro lateral direito, né, do Ferrari. Ele errou o passe, tentou recuperar, ficou naquele nervosismo, terminou deixando o companheiro na fogueira que teve que fazer a falta. Agora são 9:14. O tempo que passou já era. Se liga Brasil, vamos nessa galera. continua, amigão. Jogados 11. 11 minutos do segundo tempo do placar do Futebol Globo CBN. Você confere. 13. O 13 tem um de Júlio Ferrari, camisa 2. Elima. Também tem um de Rogério Senna, camisa 9. Central da Bola. Olha só, viu, jogos dos brasileiros hoje nas competições internacionais, todos até agora perdendo. Palmeiras 3, Defensa e Justiça 4, já encerrou o jogo. Também já encerrado The Strongers 2, Santos 1. E encerrado também Independente 1, Bahia 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. Bola no campo de ataque da Perilima, faixa de defesa do 13. Manda pra fora. Mais um lateral pra equipe da Perilima. Já se posiciona pra cobrança. O Denis girando na meia. E ali dois jogadores caíram. As mariposas aqui estão chegando com muita violência aqui na cabine. O jogo tá parado ali, ô Bruno Rafael. Tá parado o jogo e é falta para Perilima. Aquele famoso escanteio de mangas curtas ali do lado direito do ataque da Águia. O Fábio Lima, que está meio mancando após tomar a pancada do Ferrugem. Ele que se prepara para a cobrança e tá todo mundo da Perilima na área do Galo. É falta perigosa para a equipe da Perilima, que empatou logo no comecinho do segundo tempo. Perdia por 1-0, 13 fez aos 45 do primeiro tempo. A Perilima empatou aos 40 segundos do segundo tempo. Ali o Fábio Lima ajeitando. É o que chamamos o escanteio de mangas curtas, não é, Bruno Rafael? Exatamente. Aí é só um toquinho para levantar. Por enquanto o Galo já vai fazendo a segunda mudança. Já já o jogo tá parado por isso. Já já o Marquinhos comunica e tem falta a Perilima. Daqui a pouco o Marcos Siqueira traz as mudanças do 13, porque tem falta perigosa Perilima. Posicionado para a cobrança Fábio Lima. 1-1 o jogo. Você acompanhando aqui no Futebol Globo CBN. Vai se posicionando Fábio Lima para a cobrança. Vai autorizar Thiago Ramos de Oliveira. 1-1 o jogo aqui no Futebol Globo CBN. Fábio Lima não toma muita distância. Fica quase colado. Fábio Lima jogou no meio da área. Afasta a defesa para fora da área. E o 13 tenta roubar e parte do contra-ataque. Vem Galo, vem pela esquerda. Parte o Galo. Dominou. Dispara. Carrega. Gira por dentro, já se posicionando. O João Leonardo tira a defesa. Bola volta viva no ataque daqui do 13. Vem carregando. Gira para lá, para cá. No passe feito. Na esquerda. Encosta para receber. O Bruce domina. Trabalho. Recua. Deixa na quarta zaga. Marcos Siqueira, venha com as mudanças. Mudança dupla, sai o primeiro, Raulisson, camisa de número 10, entrou Jairinho, camisa 17. A segunda alteração, sai o Ferrugem, camisa 21, entrou 23, Sony Anderson. Jairinho e Sony Anderson, as novidades do Galo. Portanto, Jairinho, camisa 17, no lugar do Raulisson, e o Sony Anderson no lugar de quem? Ferrugem, camisa 21. Portanto, Sony Anderson, camisa... Camisa, qual é o nome da Sony Anderson aqui? 23. Portanto, Sony Anderson, camisa 23 no lugar do Ferrugem. 23 para Sony Anderson. Escanteio Ferrari, levantou na boca do agito, sobe para tirar o zagueirão Jordan pela defesa da Perilima. O 13 recupera, bola para Ferrari na direita. Recebeu, cruzou, rasteiro no meio da área. Aliás, ele atrasou para a defesa. Tira de qualquer jeito o zagueirão Jordan, espanando pela defesa. A bola fica no meu campo, fica com o time do 13 que recupera. Recupera com Bruce, vira, jogada na esquerda. Vem o Galo trabalhando, levantamento. Para correr o camisa 17, Jairinho dominou, adiantou, chega o zagueirão José Werisson para afastar. A Perilima responde, bola para correr o Fábio Lima. Sobe a bandeira, a bola está no fundo da rede, mas não vale, Bruno Rafael. É, e eu estou bem aqui no, na risca onde o Fábio Lima estava se preparando. Na minha opinião, acertou o auxiliar número 2, o Schumacher. Para mim estava impedido sim. Apesar do belo gol do Fábio Lima. Leonardo Alves comenta no Futebol Globo CBN. Olha, Nilton, com a saída do Ferrugem, o Ferrari passa a atuar na direita e o 13 passa a jogar com quatro atacantes, né? O Sony Anderson, o Jairinho, o João Leonardo e o Marcelo Júnior. Acredito que o Marcelo Júnior vai fazer um pouco mais no meio-campo, o setor de armação. Então o 13 se joga todo e antes desse lance eu já pensava que o 13 está jogando de uma forma que não pode errar essa bola, não pode errar esse passe, porque favorece o contra-ataque da equipe da Perilima. E foi o que aconteceu e para a sorte do 13 o jogador estava impedido. Chegamos à marca dos 16 minutos do segundo tempo. 1-1, 13, Perilima. Vem a Perilima trabalhando, jogou ali para meio campo, levando com o Vitinho, ficou no solo, o árbitro que queria falta. O árbitro mandou seguir o jogo, agora ele marca falta em favor do time do 13. E sobe cartão amarelo para Vitinho, camisa 8 da Perilima. Inclusive é o terceiro dele, está fora do jogo contra o Nacional de Patos na última rodada. Agora, são 9:19. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No amigão, jogados 16-16 no segundo tempo do placar do Futebol Globo CBN, você confere! 13 tem um de Júlio Ferrari, camisa 2. Ele Lima. Um de Rogério Senna, camisa 9. Central da Bola. Daqui a pouco a bola rola para Fluminense e Júnior Barranquilla pela Libertadores e rola também para São Paulo e Racing. Sicredi Evolução, a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Seja bem-vindo ao mundo mais humano e colaborativo. Gente que coopera, cresce. Futebol Globo CBN. Bola delegada que tem jogo. Bola enfiada. Tentava o 13 no passe buscando Jarinho, mas a arbitragem já estava parando, marcando uma falta aqui ainda no campo de defesa da Águia. Marcos Siqueira. O Marlon errou o passe ali para o Jairinho e quando o Fábio Lima tentava sair com a bola, o Marlon acabou atrasando ali, fazendo a falta, aquela falta técnica na ponta esquerda do campo. Expedito Madruga é o coordenador de esportes da Rede Paraíba de Comunicação. Tatiana Ramos é a gerente de conteúdo. Carla Vizani, editora de jornalismo da CBN Paraíba. Edilane Araújo, editora de desempenho e qualidade. E Carlos Siqueira é o chefe de redação da TV Paraíba. A bola fica no meu campo, fica com 13. O 13 aperta, mas não pega na bola. Quem sobra e está jogando é o time da Prelima. Mas chega ali da interceptação, João Ananias, mandando para o lado. É lateral pro time da Águia fazendo cobrança, lado esquerdo já se posiciona, Dudu Paraíba para cobrança, vamos chegando à marca de 18-18 nesse segundo tempo, 1-1, 13 Perelima, bola fica no campo de defesa tentando Jarinho, no cabeceio para lá, cabeceio para cá, bola saindo, Leonardo Alves, vamos chegando aos 18,5 do segundo tempo, 13-1, Perelima também 1. Newton, o 13 se lança ao ataque, a Perelima espera no seu campo de defesa, dá todo o campo do 13 até chegar no campo de defesa, e aí o Alvinegro... como eu disse, não pode errar esse passe, porque se armar o contra-ataque, nem impedimento tem. E tem falta pro 13, Marcos Siqueira. O meio do campo da Perelima acabou fazendo a falta no atacante do Galo da Borborema. O pessoal pediu o cartão, mas o jogo já foi continuado. E vem o 13. E a bola recuada no meio campo pro goleiro Jefferson. Como se o 13 estivesse ganhando. A bola fica com o goleiro Jefferson. Dá um chutão pra frente. Como se livra da bola. Levanta, escora. O João Leonardo sobe pra tirar. Denis pra defesa da Perelima. A bola fica no meu campo. Fica com o Vitinho trabalhando. Vem Perelima. Trabalhou. Acelera. Por dentro se posicionando o Fábio Lima. Mas já estava no ar a bandeirinha do assistente. Por quê, Bruno Rafael? Impedimento do Fábio Lima, apesar do corpo a corpo estar praticamente igual, o Fábio estava ali com uma perna na frente, a listra vermelha e azul. Não, não falha, Nito. Aí está o detalhe do Bruno Rafael. O Bruno Rafael, eloquente Bruno Rafael, cheio de conversa, com suas locuções e eloquências esportivas, jornalistas e políticas. E com sua calça estilosa, viu? Pois é. Chega o 13 aqui pela direita. Recebe Ferrari, levantou na boca do Agir, testada, a bola passa, que passa, repassa e vai parar do outro lado da praça. Marcos Siqueira. Cruzamento fechado do Júlio Ferrari e a cabeçada do pequeno Sony Anderson. A bola passou pertinho ali, tirou tinta da trava do goleiro Vitor Alves, mas foi para além de fundo. Tiro de meta para Perelima, segue 1-1 no amigão. Programa CBN Campina, de segunda a sexta, das 9 às 11 horas, com Valéria Assunção na CBN Campina Grande, 103,5. Já na CBN João Pessoa, você tem Carla Vizani de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, com o programa CBN João Pessoa. E vem a Peri pela esquerda, fechando com o buliçoso Fábio Lima, levou para cima da zaga, tentou passar, vai chegando a defesa do 13 para roubar e sair jogando ali pelo meio com o João Ananias, dominando, vem trabalhando, já parte na esquerda do Sandro Anderson, bola vem por dentro, se posiciona João Leonardo, vem o 13, passa na ponta, carrega, bola enfiada para Sandro Anderson, recebeu, levou para a linha de fundo, mas a bola escapou ali do seu domínio e a arbitragem já está parando, por quê, Marcos Siqueira? Na jogada anterior, o jogador da Perelima fez a falta dura em cima do Romeu. O Bruno Rafael pode ver melhor quem foi a numeração, mas pintou o cartão amarelo para o 16 da Perelima. Estronda. Portanto, o cartão amarelo para Estronda. Estronda, camisa 16, ele que entrou no intervalo do lugar do Everton, camisa 22. Mas a posse de bola para o Galo, lá pela esquerda, vai se posicionando. O Bruce, para a cobrança do arremesso manual. O 13 mudou de novo. Daqui a pouco o Marcos Siqueira confere pra gente quem saiu e quem entrou do Galo. É lateral pra equipe do 13. Lado esquerdo, campo de ataque. Vem Galo em busca do segundo gol. Vamos chegando a quase 22 nesse segundo tempo. Lateral cobrado. Levantamento na boca do Agito. Sobe a defesa. Tira com o zagueirão Jordan pra fora da área. O 13 já recupera. E a bola viva, voltando na intensidade do lance. Aqui pela direita com o Júlio Ferrari. Encosta o Jairinho pra Júlio Ferrari. Entrou na área. Levantou. Assina o sacrifício. Sobe o João Leonardo, a bola voltando na intensidade do lance ali pelo meio, caiu o jogador do 13, agora veio o contra-ataque da Pereira Lima, bola fechada para correr da direita, o Stronda por dentro se posicionando, o Fábio Lima, vem Stronda, carregou, girou, bateu, a bola passa, voltou Stronda, chuta, carimba na zaga, chega! O zagueirão Romulo tira, mas já parava a arbitragem, Bruno Rafael. Marcava toque do Stronda, né? Ele, na hora que chutou em cima do jogador do 13, a bola voltou e resvalou no braço dele sim. Agora são 9h25. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 22-22 no segundo tempo do placar do Futebol Globo CBN. Você confere! 13! O 13 tem um. Ele Lima também tem um. Central da Bola. Futebol Globo, CBN pode ligar que tem jogo e VCV com a mudança, mais uma mudança no Galo, Marcos Siqueira. Saiu Marcelo Júnior, camisa número 11, entrou o Alisson Bahia, camisa 19. E vem a Pereira Lima, bola para Fábio Lima, na cara do gol para fazer o segundo. Jefferson mais uma vez cresceu para cima dele para evitar a virada da águia, Bruno Rafael. Agora, o que o Marlon fez... só se faz com amigo, viu? Com adversário não pode não. Entregou de graça a bola mascada com açúcar para o Fábio Lima. Aí o Fábio Lima mais uma vez na frente do Jefferson. O Jefferson cresceu e na hora da finta o Fábio Lima conseguiu desviar. Mas a bola caprichosamente tocou no bico da chuteira do Jefferson e foi o suficiente para sair para escanteio. Escanteio que o próprio Fábio Lima cobra, né? Ele mesmo? Ele mesmo. Fábio Lima pra cobrança. Um jogador muito interessante esse Fábio Lima. Daqui a pouco o Leonardo comenta. Vai pra cobrança do escanteio. Camisa 11 da Pereira Lima. 1-1 tá o jogo aqui no Amigão. Autoriza Thiago Oliveira. Fábio Lima levantou no meio da área. Afasta pra fora a defesa do time do 13. O 13 tentava disparar aqui pela direita no ataque com o Júlio Ferrari. Por que parou a arbitragem, Bruno Rafael? Porque a bola girou por fora. E aí o auxiliar já tinha levantado o bastão, mas o 13 não viu nem o árbitro só sinalizou depois. Leonardo Alves, chegamos aí à marca dos 24 desse segundo tempo e o Marcelinho mudou mais uma. Saiu o Marcelo Júnior, entrando o Alisson Bahia. E aí é o 13 se joga todo pro ataque, né? Mais um atacante na equipe do 13, um atacante descansado. O Alvinegro a todo custo tentando, né, povoar o setor de ataque. Em relação ao Fábio Lima, né, um jogador interessante, lá, e o 13, né, é um jogador interessante, já passou pelo CSP, mas é um jogador que também perde muitos gols, Nilton, né? Perdeu 2 gols de frente com o Jefferson, né? E esse gol que ele perdeu pode fazer falta, né? A gente lembra muito bem que quando não se faz, é aquela história do futebol, né? O 13, quando chega com consciência, chega de forma efetiva. Então, Fábio Lima desperdiçou uma grande chance. É encontrar a consciência, né? Isso. Vem a Pereira Lima, fechando a cara do gol, Jefferson pro meio da área, Jefferson sobrou, chuta, a bola volta viva, ainda no ataque da águia, levantamento, tentou Stronda, Jefferson pega de novo, Bruno Rafael. E tem gente que critica o Jefferson, né? Ah, inclusive dizem que se chegar um goleiro, Jefferson vira reserva. Salva o 13 mais uma vez, Jefferson em mais uma boa jogada do Fábio Lima, deixando o camisa 10 da Pereira Lima, o Igor Christian, sozinho. Mas o Jefferson foi lá e garantiu o empate por enquanto. E se o futebol de Campina, Nilton, leia-se 13 campinense, tivessem pessoas inteligentes, o Fábio Lima já tinha um pré-contrato com um dos dois para a Série D, viu? Não tenha dúvida, Bruno Rafael. Aliás, eu vinha pensando isso na viagem, quando eu estava na BR, hoje à tarde. Porque é um jogador muito interessante. Tudo bem. Se você for buscar um jogador que esteja passando a fase que o Fábio Lima está passando lá fora, quanto ele não vai querer para jogar aqui, seja em 13, Campinense ou mesmo Botafogo? Quando vem o time do 13, afasta a defesa pela Lima e sai jogando com o camisa número 5, que é o Ezequias Leonardo Alves. Pois é, Nilton, o Fábio Lima tem 24 anos, é natural de Santa Rita, né, aqui na Paraíba, jogou pelo CSP em 2020, Cianorte de 2019, passou pelo CSP, 2018 pelo São Paulo Cristal, da base do Sub-23 do Sport. Então, em 2016 ele teve pelo Campinense no Sub-20, Fábio Lima. Então é um jogador que conhece bem o nosso futebol, tem potencial, ainda não despontou, mas acredito que este ano faz um grande campeonato e concordo com os dois, com você e com o Bruno, porque é um jogador bastante interessante, um jogador que precisa ser trabalhado um pouco a finalização, até eu acho até pelo peso da partida, pela ansiedade, pela necessidade da vitória que a Pere Lima tem hoje. O Fábio Lima tem sentido um pouco, né? Porque contra o Campinense ele foi muito bem. Hoje ele... Mas é um jogador que incomoda muito a defesa adversária. E outra, os gols que ele está perdendo, na minha opinião, todos dois, o primeiro principalmente, na conta do Jefferson, que fez uma excelente defesa, e agora o cara está andando em campo, ele está cansado. Se tivesse um GPS marcando, eu acredito que é o jogador que mais correu no campo hoje. Sem dúvida. E outra coisa, né? Não foi só ele que perdeu, né? Na verdade, você resumiu muito bem, Bruno, porque o Jefferson defendeu já a bola de todo mundo, né? Que tentou de cara com ele, né? Recentemente agora do camisa 10, né? O Igor Cristo. Então, o Jefferson vem se transformando no melhor jogador do 13 até o presente momento. E o 13 muda de novo, Marcos Siqueira. Pois é, acabou a paciência do Marcelinho com o Marlon, viu? Saiu o Marlon, camisa 3, para a entrada do Adriano Alves, camisa de número 4. E a outra alteração, saiu o Romeu, camisa 8, para a entrada do camisa 7, Marcelino Barbosa. Portanto, Marcelino Barbosa, no lugar do Romeu, camisa 8. E o Adriano Alves, no lugar do Marlon. Mais duas mudanças do técnico Marcelo Paraíba, Leonardo Alves. Pois é, a falha do Marlon, que poderia ter custado a derrota para o 13, né? E a bola foi recuada, o Fábio Lima, esperto, ainda tentou fazer, quase que marca o gol, né? Mostrou que o treinador do 13 perdeu a paciência com ele, colocou o Adriano Alves. E no meio campo saiu o Romeu, né, que é volante, e entrou outro volante, o Marcelino Barbosa, também conhecido como Barbosa, para fechar também aquele setor, já que a Pere Lima tem construído as jogadas a partir do meio campo. É falta pro 13, vai se posicionando o Júlio Ferrari para a bola, levantou no meio da área, testada, a bola encobre a meta e se perde pela linha de fundo, Marcos Siqueira. O cruzamento no primeiro poste, o Adriano Alves cabeceou para trás, a bola passou por cima da meta do goleiro Vitor Alves, se perdeu na linha de fundo. Tiro de meta para a Pere Lima, segue 1-1 no Amigão. Agora são 9h32. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No Amigão, jogados 29,5, 29,5 do segundo tempo no placar do Futebol Globo CBN. Você confere! 3-3. O Galo tem um de Júlio Ferrari, camisa 2. Erilima. Também tem um de Rogério Senna, camisa 9. Central da Bola. Olá, Holanda, São Paulo e Racing na Libertadores, Fluminense e Júnior Barranquilla. Todos os jogos 0-0. Armazém PB é o Armazém Paraíba na internet. Compre pelo site, no conforto de sua casa. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. O Thiago Ramos Oliveira chegou ali, afastando o jogador para lá, para cá. O que houve, Marcos Siqueira? O Igor Christian, né, evitando a cobrança rápida do Galo da Borborema. E o Júlio Ferrari foi tomar satisfação. E o Thiago Ramos chegou para o deixa disso ali no meio campo. E a falta para o 13. Vai Júlio Ferrari se ajeitando, se posicionando para a cobrança de falta. 1-1 aqui no Amigão, Campeonato Paraibanos. Campeonato Paraibanos, sexta rodada. O campeonato de tiro curto. Vai Ferrari para a bola, levantou no meio da área, casquinha. E o goleiro Vitor Alves acompanha a passagem da bola pela linha de fundo, Marcos Siqueira. Pois é, o cruzamento um pouco baixo, né, do Júlio Ferrari. O Adriano Alves fez o desvio e pegou por último no João Leonardo e se perdeu lentamente na linha de fundo. O Vitor Alves só acompanhou. Tiro de meta para a Pere Lima, 1-1 no Amigão. Na CBN Campina Grande você tem de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, o programa CBN Esporte Clube, com Iago Bruno, Marcos Siqueira e Afonso Carlos. Já na CBN João Pessoa você tem de segunda a sexta, das 14 às 15 horas, o CBN Esporte Clube, com Ranieri Soares, Expedito Madruga, o Bruno Filho e Fábio Hermando. A bola fica no meu campo, vem a Pere Lima, bola para correr o Lima, que é o Fábio, mas a bola fica agora para o Jefferson. Relógio da CBN. Vai conferir daqui a pouco o tempo e placar do jogo, porque vem o time do Aprilman, sai jogando ali. Aliás, o 13 vai tocando a bola. Resultado ruim pros dois, né? Resultado péssimo pros dois. A bola sobrando. Campo de defesa do time do 13 com o Adriano Alves. Recebe. Lança. Bota pra correr o seu ataque. Chega. Na interceptação, o zagueirão Jordan tirando pela defesa da águia. Lateral cobrado, 13 tem pressa. Bola na direita para o Júlio Ferrari. Recebe tentando com o centroavante João Leonardo, mas não deu sequência. Bola saindo pela linha de lado. Lateral para Pelinho fazer cobrança. Lado esquerdo, Dudu Paraíba encostando para cobrança. O arremesso manual, 1-1. É o placar, o 13 abriu o placar aos 45 do primeiro tempo. A Prilima empatou aos 40 segundos do segundo tempo. Agora, são 9 da noite, mais 35 minutos. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No amigão, jogados 32 no segundo tempo, no placar do Futebol Globo CBN, você confere. O Galo tem um de Júlio Ferrari aos 45 do primeiro tempo. Perilima também tem um. O gol da Perilima, marcado pelo camisa 9, Rogério Senna. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo e tem carro, maca em jogo, ali no meio campo, ali é no meio campo realmente ali, mas ainda no campo de defesa da equipe da Perilima, Marcos Siqueira. Exatamente, o jogador da Perilima acabou sentindo ali no meio campo, na verdade caiu para receber o atendimento, consequentemente receber também a substituição, camisa 8, o Vitinho da Perilima. E o Bruno Rafael confirma a mudança da águia. Sai Vitinho no carro maca, sai rebocado, entra o 15, Renato, camisa 15 na Perilima. Portanto, Renato, camisa 15, no lugar do Vitinho, a mudança do Dinho, Leonardo Alves. Entra, troca um meia por outro, né? Já que entra um jogador descansado, né? Para tentar armar ali no meio campo as jogadas da Perilima. Então, um jogo agora perigoso para ambas as equipes. O 13 busca o seu gol, a Perilima se segura um pouco. Então, um jogo perigoso para ambas as equipes. E o 13 tenta sair jogando ali pelo campo de defesa com o Joananias. O árbitro manda recomeçar mais atrás e o 13 vai perdendo tempo e o resultado é muito ruim. Bola fica no campo de defesa para a equipe do Galo com o zagueiro Rômulo recuando e deixa aqui na frente com o jogador que é o Adriano Alves na direita. Volta com o Júlio Ferrari, deixou para Joananias, recebeu Joananias trabalhando na quarta zaga, encosta e recebe Rômulo, trapassa a metade do campo, vem trabalhando, levando por dentro, fechando, encosta, Júlio Ferrari recua no meio campo. O 13 tem dificuldade de fazer aquele envolvimento no campo de defesa da equipe da Perilima e sai tocando pelo meio, outra vez com o Joananias, abre jogo na esquerda, solta para Rômulo, vem trabalhando, abre na ponta para receber o Bruce, fechou no ataque do Galo, trabalhou, fica muito fechado por ali aquele lado esquerdo do ataque do Galo, lado direito, campo de defesa da Perilima, vem o 13 trabalhando aqui na meia, bola para o Adriano Alves, encosta e recebe Jairinho, recebe trabalhando, André Jairinho sai da ponta, vai pro meio, encostou virando o jogo, rolou na boca do Agito, bola passando na cara do gol, bateu, tocou, vai girando o João Leonardo e a bola passa. Mas houve o desvio, escanteio, Marcos Siqueira. Jogada de velocidade, Jairinho com o Alisson Bahia que avançou em profundidade, bateu cruzada, a bola passou por todo mundo e o Sony Anderson bateu de primeira, a bola pegou no José Werisson e foi para a linha de fundo. Uma boa chegada do Galo, é escanteio, Bruce vai se aproximando da bola. Bruce vai se aproximando, mas a bola está parada porque o goleiro Vitor Alves está no solo, Marcos Siqueira. Exatamente, esperando ali o atendimento, o camisa 7 Denis também foi ao solo ali, o pessoal chegou para receber, para fazer o atendimento aos jogadores da Perilima, mas muita confusão ali do Thiago Ramos, o próprio Adriano Alves pedindo celeridade no atendimento, ou até mesmo receber o atendimento fora do gramado para que o jogo possa recomeçar. Pois é um jogo tenso, é um jogo nervoso. Escanteio, Bruce vai se posicionando para cobrança do escanteio, em favor do 13, 1-1, resultado é ruim para os dois. Bruce levantou no meio da área, a bola sobra para Júlio Ferrari, encheu o pé, bateu, passa à esquerda do goleiro Vitor Alves, ainda houve o desvio, escanteio, Marcos Siqueira. Exatamente, a bola respingada no escanteio, a bola sobrou para o Júlio Ferrari, na segunda bola, na entrada da grande área, soltou o pé, a bola foi desviado e foi para a linha de fundo, esquinado para o Galo. E mais uma vez o goleiro Vitor Alves desabou no gramado para atendimento. Milton. Oi, Bruno Rafael. Só para informar, enquanto o jogo está parado, subiu dois cartões num lance bobo ali no meio campo. Um para o camisa 22 do 13, o zagueiro Rômulo, e para o autor do gol da Pere Lima, o Rogério Senna. Os dois amarelados, 9 Rogério Senna, 22 Rômulo do 13. O 13 tem escanteio a seu favor. Enquanto isso, o goleiro Victor Alves vai se levantando ali. Marcos Siqueira. O jogo vai recomeçar com escanteio para o Galo. Marcos Siqueira. Exatamente, né? O jogo só pode retomar quando o goleiro estiver 100% ali. Tudo certo com o goleiro da Pere Lima. Júlio Ferrari na bola. Júlio Ferrari posicionado para a cobrança do escanteio. O Galo em busca do segundo gol. Jogo nervoso. Jogo complicado. Ferrari para a bola. Levantou na boca do agito. E a arbitragem está marcando o quê, Marcos Siqueira? Tá marcando penalidade para o Galo da Borborema. Marca pênalti o árbitro Thiago Ramos de Oliveira para o Galo, Marcos Siqueira. Exatamente, o cruzamento do Júlio Ferrari, cruzamento fechado. E o Marcelino Barbosa buscava a cabeçada, foi agarrado e derrubado pelo camisa 15 Renato, que acabara de entrar no time da Pere Lima. É pênalti, quem vai se posicionando para a cobrança, Marcos Siqueira? Camisa 9, João Leonardo. João Leonardo, ajeitando ali para a cobrança do pênalti. Pro Galo, como eu falava no lance anterior, é um jogo nervoso, um jogo pegado, jogo complicado. Tá 1-1, vamos chegando aí à marca dos 37 minutos e meio. João Leonardo, conversando ali com a menina bonita. Mas os jogadores continuam com muita reclamação, Marcos Siqueira. Exatamente, né? Indignados com a marcação da penalidade, que inclusive subiu o cartão amarelo para o camisa 15, Renato, autor da falta dentro da área, e aí resultando na penalidade do Galo da Borborema. João Leonardo está próximo da bola, já ajeitou, está pertinho ali também o Jorge, tentando fazer aquela cera, aquela catimba para cima do atacante do Galo da Borborema, que tem um gol no Campeonato Paraibano, justamente de pênalti na estreia contra o Atlético de Cajazeiras. João Leonardo, agora não tem talvez, quem detalhe sabe, ou será? Agora, abraça a Mona Lisa e diz para ela, eu te amo, você é o amor da minha vida. Posicionado João Leonardo para a cobrança da penalidade máxima. Goleirão, Vitor Alves, vai para o centro da meta. Posicionado João Leonardo, vai autorizar. Thiago Ramos de Oliveira, expectativa no estádio o Amigão, é 18 de maio de 2021, e o Galo pode ser um gol muito importante. João Leonardo, chuacho, eixo, eixo, ao toque, defendeu Victor Alves, defende o goleiro da Águia, Marcos Siqueira. Pois é, o João Leonardo fez a finta, catimbou, catimbou, mas bateu firme no canto, e o Victor Alves acertou o lado, pegando a penalidade do João Leonardo. Aí está Leonardo Alves. O 13 teve a chance de ficar à frente do placar de novo, mas João Leonardo chutou e o goleiro Victor Alves pegou. Olha, Nilton, esse lance teve de tudo. Infantilidade do jogador da Pere Lima fazer um pênalti agarrando o jogador adversário, achando que a arbitragem não veria. E aí o João Leonardo fez a catimba, esperou, fez a paradinha, né, pensando que o goleiro da Pere Lima iria se jogar. O goleiro esperou, ele bateu, e aí o Victor acertou o canto e fez a defesa. Então, complicou a situação do 13, porque eu já imaginava o 13 ia pular uma fogueira se tivesse feito esse gol. Lógico que a partida ainda não terminou. O 13 ainda pode chegar à vitória, como também a Pere Lima pode chegar. Mas você chamava com um detalhe, Bruno Rafael. O Marcelinho Paraíba foi pro túnel, não viu a cobrança, não quis ver o técnico do 13, agora ele voltou cabisbaixo. Pois é, ele esperava voltar vibrando, mas infelizmente volta com a péssima notícia. João Leonardo perdeu o pênalti. João Leonardo perdeu o pênalti ou o goleiro Victor Alves defendeu? Você que estava aí mais próximo, Marcos Siqueira. Pois é, né? O João Leonardo ali esperou demais, fez aquela catimba, né? Esperando a caída do goleirão, e ele não foi na dele fazendo defesaço. E detalhe, né? O orgulho do pai do Victor Alves, que é o Jeová, o preparador de goleiros da Pere Lima. E falta pro 13, vai se posicionando camisa 2, o Júlio Ferrari para cobrança da falta em favor do 13. O jogo tá 1-1, vai terminar o jogo aqui no estádio Amigão. Posicionado Júlio Ferrari, vai levantar da boca do agito, vai levantar no fogo intenso da área, ou na área hipertensa. Levantamento Júlio Ferrari no meio da área, bola descaiu no tumulto. Já para a arbitragem, por quê, Marcos Siqueira? Marcou falta do zagueiro Rômulo em cima do Ezequias ali na hora que a bola foi alçada na área. Agora, são 9h44. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No amigão, jogados 41-41 no segundo tempo, placar do Futebol Globo CBN, você confere. 13-1 de Júlio Ferrari, camisa 2 aos 45 do primeiro tempo. Perlima. A Perlima também tem um. O gol marcado aos 40 segundos do segundo tempo por Rogério Senna. Central da bola. Bola rolando no Paraibano, 13 com esse empate está ficando com 8 pontos na terceira colocação parcial e a Perlima segue na última colocação. São 3 pontinhos, mas ainda tem saldo negativo do que o Nacional de Patos. O 13 que perdeu um pênalti aos 39, desse segundo tempo com João Leonardo cobrando e o goleiro Vitor Alves defendendo. E vem o 13, está jogando ali pela quarta saga com o zagueiro Rômulo Costa, vira da esquerda com o Bruce, bota, comprido lá na frente para correr o Sony Anderson. Milton. Oi. Lance anterior, saiu um cartão amarelo para Dudu Paraíba. Dudu Paraíba tomou o cartão amarelo e ele também está suspenso do próximo jogo da Perlima. Agora, no detalhe, aqui no lance anterior, o Dudu sofreu uma falta, mas o árbitro deu simulação dele. E aí, recuou, não quis expulsar o Dudu Paraíba. É longe da CBN, bate para você conferir. 42 no segundo tempo. 1-1, 13, Perlima. Erra, Perlima. O 13 rouba a bola, parte para o jogo lá pela esquerda com o Sandy Anderson. Chega para rasgar, espanar de qualquer jeito. A defesa da Águia com o zagueirão José Werson, a bola sobrando. O Galo insiste, vai trabalhando. É um resultado muito ruim. Lá pela esquerda, passa Bruce, recebeu. Balançou, deixou para Sandy Anderson. Balançou para lá, para cá. A bola vem rasteirinha, entrada da área. Chega da cobertura. Rasga de qualquer jeito. Para tirar e afastar o Renato. Renato pela defesa da Perlima, espanando, mandando para lado, é lateral, já cobrado, o 13 tem pressa, não quer perder tempo, empata 1-1, vai trabalhando, campo de ataque, na esquerda, bola sobrando no meu campo, vem o 13, vem tocando, a bola ali com o zagueirão Rômulo Costa, recebe o Rômulo, adianta a jogada, erra o time do 13, vai trabalhando, a Perlima tenta encaixar o contra-ataque, mas está difícil ali, está muito congestionado, a bola fica na defesa, fica com o zagueiro José Werson, que espana de qualquer jeito, mas a arbitragem está parando, por quê, Marcos Siqueira? Parando para atendimento do jogador da Perlima, que na jogada ali parece ter sentido a coxa direita e desabou de imediato no solo. Jogo paralisado para atendimento do jogador da Perlima. É a loja da CBN batendo para você conferir. 43, segundo tempo, 1 para o 13, 1 para a Perlima. Carrinho Maca em campo, Leonardo Alves, o jogo caminhando para o seu final. Repito, um resultado ruim para os dois. Ruim para os dois e pior para a Perlima, viu? Porque tem um saldo de gols que vai perdendo para o Nacional, vai enfrentar um São Paulo Cristal, que é uma equipe bastante consistente na competição, e vai perdendo jogadores importantes para esse jogo decisivo contra o São Paulo Cristal no final de semana. Então é um resultado ainda pior para a Perlima, porque o 13 se mantém ali na zona de classificação, acredito que já está classificado, depois a gente vê isso com o Apolo, mas a Perlima fica numa situação muito delicada e vai fazer o último jogo muito tenso, precisando vencer e, quem sabe, até dependendo de outros resultados. Relógio da CBN bate para você conferir. 44. A Perlima está no ataque, não pode marcar bobeira a defesa do 13. E vem o 13, tentando encaixar o ataque, mas não encaixa. Chega na antecipação, o zagueiro Jordan domina pela retaguarda da Águia e recua mais para o goleiro Vitor Alves, que rifa a bola, tira de qualquer jeito, a bola fica no meio campo, fica para o 13, mas não deu sequência, já chega espanando Ezequias, bota no meio campo e agora ali a falta em favor da equipe do 13, Marcos Siqueira. Camisa 16, estronda foi no corpo do Marcelino Barbosa quando a bola era disputada na altura. E vai mudar a Águia, Bruno Rafael. Sai o autor do gol, Rogério Senna. Entra o camisa de número 14, Júlio César. Portanto, Júlio César, que não é o imperador, vai chegando para reforçar o time da Perlima. Júlio César, camisa 14, no lugar do Rogério Senna, que fez o gol de empate da Águia aos 40 segundos do segundo tempo, Leonardo Alves. Fecha mais o time, o Dinho Silva, né? Já que se não dá para vencer, pelo menos não vai tentar não perder o jogo de hoje. Porque um pontinho também, certamente, pode fazer muita diferença lá na frente. E vem Galo, vem pro jogo, trabalha o jogo aqui pela direita, a bola passa e recebe. Ô, camisa 4, Adriano, que fica ali, cisca para lá, cisca para cá, é uma dificuldade, meu Deus. A bola sobrando para o Jairinho. Agora, são 9 da noite, mais 49 minutos. O tempo que passou já era. Se liga, Brasil, vamos nessa, galera! No amigão, jogados 45-45 do segundo tempo do placar do Futebol Globo CBN, você confere. 3-1. Perlima. Também 1. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo 13 no campo de ataque. Apertando, batendo pressão, a bola sobrando. Lá pela esquerda, de fora da área, batida! Passa à esquerda do Vitor Alves e se perde pela linha de fundo. Marcos Siqueira. Se precipitou o Bruce, né? Conseguiu ganhar a bola e poder fazer o passe. Tentou chutar a gol, pegou forte, mas sem direção ao gol do goleiro Vitor Alves. Tiro de meta. Enquanto isso, a placa levantou mais 6 minutos. Portanto, vamos ter jogo até 51. Já temos o relógio aberto para você conferir. 46, 46,5, 46,5, Leonardo Alves. 46,5. De um jogo nervoso. 13, Pere Lima empatando. E o árbitro pediu o jogo até os 51, Leonardo Alves. Aquela história, se arriscar, mas ter cuidado também lá atrás, né? Porque levar um ponto é melhor do que perder 3. E vem o time do 13, Jairinho, levantou no meio da área, bola sobrando na esquerda, fechou com o Sonny Anderson, batida! Passa à esquerda do Vitor e se perde pela linha de fundo, Marcos Siqueira. Um belo passe do Jairinho, achando o Sonny Anderson na entrada da grande área, dominou e bateu de chapa, bola procurava a gaveta, mas foi na linha de fundo, um belo chute, mas foi tiro de meta para Pere Lima. É loja da CBN e bate para você conferir. 47 do segundo tempo. O jogo até 51 minutos. O goleiro Vitor Alves vai para a cobrança do tiro de meta em favor da Pere Lima. Está 1-1 o jogo. Você acompanhando aqui na CBN Campina Grande, 103,5 CBN João Pessoa, 101,7 conosco. Rádio Bola de Ouro, equipe do Adalberto Alves, aqui de Campina Grande, no Futebol Globo CBN. A bola sobrando no campo de ataque. Vem o time da Pere Lima, trabalha pelo meio campo, trabalha. Erra a Pere Lima. Bola sobrando para Jairinho, que se atrapalha todo também. A bola queimou no pé do Jairinho. Na interceptação chega Ferrari. Chuta em cima do gol. Aliás, não foi o Ferrari. Marcelino Barbosa. Marcelino Barbosa chutando em cima, numa bola recuada quase que despretensiosa. E tem escanteio Galo, Marcos Siqueira. Exatamente. Foi na assistência e conseguiu ganhar escanteio para o Galo. O Júlio Ferrari se aproximando da bola. Júlio Ferrari posicionando para cobrança do escanteio. Posicionado camisa 2 do Galo, autor do único gol do Galo até aqui no jogo. O Galo ainda vai pra cima, acredita. Júlio Ferrari levantou na boca do agito, bola passando da cara do gol, tira defesa pra fora da área. Agora defesa do 13 toda aberta, vê o contra-ataque da Pere Lima. Por dentro se posicionando o perigoso Fábio Lima, trabalhando. Vem a Peri, mas a bola fica pra defesa, mas a arbitragem já pegava impedimento. Bruno Rafael. Tava marcando a saída de bola, na verdade saiu com bola e tudo o jogador da Pere Lima. É a loja da CBN, bate pra você, conferir. Quando vem o 13 na cara do gol. Bola desviada pra linha do fundo, escanteio pro Galo, Marcos Siqueira. O cruzamento do Sonny Anderson buscando o João Leonardo. A bola foi afastada pelo José Wellison pra linha de fundo, esquinado para o Galo. Bruce na cobrança. É a loja da CBN, bateu pra você, conferir. 49, o Galo tem escanteio. Vai, Bruce pra cobrança. Levantamento no meio da área, bola sobrando. Viva no ataque do 13, aqui pelo meio. E agora o contra-ataque da Pere Lima, hein? A bola sobrando no pé do perigoso Fábio Lima, vai se fechando a defesa do 13, ainda Fábio Lima, é habilidoso, levou, adiantou demais, tá como eu já destacava minutos atrás o Bruno Rafael, não tem mais pernas nem fôlego o Fábio Lima, Bruno Rafael. Eu acho que o Dinho deveria ter tirado ele, até porque não tá rendendo mais. E vem o 13, relógio da CBN bate pra você conferir. 49,5, 49,5. O árbitro, Thiago Ramos de Oliveira, pediu o jogo até os 51. E vem o 13, acreditando ainda. O Júlio Ferrari levantou na virada. Vitor Alves tira de qualquer jeito. E agora vê o contra-ataque da Pere Lima. Bola aberta na esquerda. Passa e recebe o Fábio Lima. Levou pra cima da zaga. Dominou, carregou de fora da batida. A bola carimba na zaga e fica nas mãos do goleiro Jefferson Bruno Rafael. De graça, o Fábio Lima sem espaço, sem ninguém para puxar com ele o contra-ataque, chutou de longe, a bola fraquinha bateu na defesa e ficou de graça para Jefferson. Relógio bate para você conferir. 50, entramos no último minuto do jogo, já que o árbitro Thiago Ramos Oliveira pediu o jogo até os 51. E o 13 toca a bola pela retaguarda, vem para o Júlio Ferrari, trabalhando no passe, Jairinho aqui na ponta, ainda Júlio Ferrari, fez aquela menção que ia jogar na área, recuou na primeira, a bola sobrando, na entrada da área, preparou e chega travando o zagueirão, Jorda para tirar pela defesa da Águia, de defesa para defesa, sobra para Jefferson, vai trabalhando. Limpa a jogada, deixa ali com o zagueiro Rômulo, dominando, carregando, gira, encosta. O João Ananias recebe, pode ser o lance final do jogo. Levantamento no comando para João Leonardo, chega primeiro. O José Wellison tirando pela defesa do time do 13. Espichada a bola para correr o ataque da Águia. Espichou a bola dessa para o Fábio Lima. É uma É uma injustiça. Quando apita o árbitro, Thiago Ramos de Oliveira. Final de jogo no estádio Amigão. Campeonato Paraibano, jogo que abriu a sexta rodada. E o placar final ficou assim. 1 de Júlio Ferrari, camisa 2, aos 45 do primeiro tempo. Também 1 de Rogério Senna, aos 40 segundos do segundo tempo. No Futebol Globo CBN está começando. Central da Bola. Central da Bola. Isso aí, 9h56, iniciamos Central da Bola. E já passa o som para o Marcos Siqueira. Traz detalhes do 13 logo após o Bruno Rafael. Também traz detalhes da Perilima. Pois é, Apolo, clima de frustração no gramado do Amigão, né? Jogadores da Perilima bastante abatidos, principalmente também os jogadores do Galo da Borborema, né? O pessoal não acreditando neste empate, a chance que teve o João Leonardo de dar a vitória ao Galo na penalidade. Aí o pessoal do banco de reservas, comissão técnica, o próprio...